Salve, salve, confraria! Hoje nós estamos para o programa que eu considero, talvez, o programa mais importante que eu já gravei. E hoje é um programa que realmente eu nem imaginava. Esse programa ele me proporciona experiências maravilhosas, experiências que realmente só pode ser Deus mesmo na minha vida, porque não tem como uma coisa dessa acontecer. Hoje, a pedido de muitos ouvintes que tiveram dificuldades, que realmente a gente sabe que tiveram que buscar o seu próprio caminho de uma forma independente, muitos passam pela fase da revolta, da superação, e hoje uma coisa inacreditável. Vocês ouvintes precisam dar muito valor. Hoje a gente vai ter uma experiência aqui que eu não sei nem como é que eu vou fazer, porque é uma coisa inacreditável. Hoje, quem vai vir contar histórias fantásticas e uma história de superação maravilhosa, linda, hoje quem vem aí é o Álvaro, Pastor Álvaro, né? Tem que botar o título antes, Pastor Álvaro, que vem aí, filho do Almir Pernambuquinho. Fala, Álvaro! Tudo bom, Enoni? Como é que você está? Tudo bem? Tudo jóia, meu irmão. Tô muito feliz, cara. Não tô nem acreditando, cara. Tô num sonho aqui, cara. Imagina, eu que tô feliz aí de compartilhar com você as minhas experiências. Eu espero ajudar todo mundo que escutar, porque a gente, o objetivo nosso é, no que eu puder fazer para ajudar as pessoas, eu tô à disposição, né? Muito legal. Ô Álvaro, a sua história, ela é tão complexa, vai ser um programa difícil de fazer. Pra gente entender a sua história, antes de tudo, eu fiz um apanhado de tudo que eu tenho aqui relativo ao seu pai. Como tem muitos jovens que estão escutando e não conhecem, jovens mesmo, moleque de 18, 19 anos, eles podem não conhecer a história maravilhosa que o seu pai teve, uma história... Inclusive você mesmo falou isso, Álvaro, que o seu pai viveu de uma forma intensa que nem parece que ele partiu tão cedo. Então eu fiz um mini resumo aqui rápido, só pra gente fazer um apanhado, não tão rápido assim, porque a história do seu pai é inacreditável. Então, o Almir Pernambuquinho foi um jogador campeão do mundo no Santos de Pelé, e é uma história maravilhosa. Então, o Álvaro, você vai, por favor, você vai me corrigindo aqui as coisas, vai fazendo seus comentários. Tá bom. A história do seu pai, o Almir Pernambuquinho, ele começa, a carreira dele começa em 1956 pelo Sport de Recife, e ele ganha o Campeonato Pernambucano de 1956 e faz uma campanha extraordinária e se destaca lá, certo? Aos 19 anos. E aí ele sai aos 19 anos e vai pro Vasco da Gama, onde ele fez uma história linda, uma história abençoada, aonde ele chega. Inclusive tem uma história curiosíssima, Álvaro, por favor, eu queria pedir, se você puder contar... O seu pai, ele veio pra morar na casa do Bellini. Sim. E é uma história maravilhosa. Gente, eu tô emocionado, Álvaro. O seu pai, ele foi batizado pelo Bellini, o jogador mítico, ganhou Copa do Mundo, tudo. O seu pai morou com o Bellini. O Bellini disse que seu pai era uma pessoa extremamente amorosa, extremamente boa pessoa, bom caráter. E quem batizou o seu pai veio sem batizar. Quem batizou ele foi um padre que estava nas intermediações. Aí o Bellini aceitou ser padrinho e ele chamou uma dirigente, a filha de um dirigente do Vasco, para ser a madrinha, e batizaram seu pai, não é isso, o Álvaro? Sim, sim. É porque minha avó, ela era evangélica. E a Dolores? A minha avó Adelaide. Minha avó Adelaide, mãe do meu pai. E ela não quis forçar nada para o meu pai, ela deixou que meu pai decidisse o que, que ele queria fazer, se ele queria ser batizado como evangélico, como católico, ou ter outra opção. E ele escolheu quando ele já era adulto, e foi na época que ele estava morando com o Bellini. E foi muito interessante, né? Porque o mundo dá muitas voltas, né? E a minha mãe conhecia o Bellini antes do meu pai, você acredita? Porque a minha mãe... Caramba. É de Itapira. A minha mãe é de Itapira, a mesma cidade que o Bellini nasceu. Ah, ela viu o Bellini jogar no Itapirense? Você não sabe, o Bellini era barbeiro do meu avô. Não é possível. Ele ia em casa fazer o cabelo do meu avô, pai da minha mãe. E nunca mais eles tiveram contato. Aí o meu pai... na verdade, você que estava contando a história de jogador do meu pai... Mas só fazendo uma rápida correção. O meu pai, ele saiu de Recife como júnior, jogador júnior do Sport, porque o Vasco pediu 5 jogadores do júnior para fazer teste no júnior do Vasco. E meu pai foi fazer teste no júnior do Vasco, só que em vez dele passar pro júnior do Vasco, ele passou diretamente pro profissional. E em menos de um ano, ele já estava na seleção brasileira. Então, ele diz, né, no livro dele, que foi assim, uma coisa que quase lhe pirou, porque ele estava brincando em um determinado período de jogar bola no meio da terra, e no final do ano ele está jogando na seleção brasileira com os ídolos dele, que ele colecionava figurinha. Então, então foi só fazendo essa rápida correção. Então, o Bellini esbarrou assim, na minha família assim, várias vezes, né? Então, como barbeiro do meu avô paterno e depois como padrinho do meu pai. Né? E também foi padrinho de casamento, não só de batismo, mas de casamento também. Inclusive a sua avó pedia pro Bellini, ele que contou isso aí, a sua avó ligava pro Bellini e pedia que ele tomasse conta do seu pai, porque ela falava que o Bellini tinha juízo, que era para cuidar do seu pai. Verdade, isso é verdade, sim. Bom, aí depois, aí no Vasco, o Álvaro, ele ganhou o super, super campeonato carioca, a final contra o Flamengo, 2-1, gol de Almir Pinga. Sim. Aí depois, torneio Rio-São Paulo, goleada em cima da Portuguesa no Pacaembu, 5-1. Tá. Seu pai deu show. Depois, vem aqui uma polêmica, o Álvaro, eu não sei se você pode falar sobre o assunto, que eu sei que é polêmico. Ele teve a oportunidade de jogar na seleção, mas ele não quis... dizem, Álvaro, não sei se, pelo amor de Deus, dizem que foi o goleiro Barbosa, que a gente já trouxe a história dele aqui no programa. Diz que o Barbosa, sem querer, não era de maldade, mas o Barbosa acabou sem querer influenciando negativamente ele não ir pra Copa do Mundo, porque o Barbosa falou pra ele assim: olha, eu fui lá na Copa e olha o que fizeram com a minha vida, me perseguiram, me colocaram a culpa de mim, então você toma cuidado só, ô Almir, pra você não ir e não ficar manchado. E aí diz que o Almir assustou e não quis ir. Essa história é real, ou é verdadeira, e foi o maior arrependimento que meu pai teve na carreira profissional dele. É verdadeira. O Barbosa falou pra ele: se você for e não for campeão, eles vão acabar com você. E ele achou, porque naquela época convocavam 3 jogadores a mais pra ir pra Copa, né? Só que eles cortavam os últimos 3 no último treino. E meu pai começou a achar que não ia ser campeão. E ele fingiu que estava machucado, porque ele gostava mais da equipe do Vasco do que do pessoal da seleção. E o Vasco, na época da seleção, ia excursionar pela América Central. E ele preferiu ficar com os companheiros do Vasco do que ir para a seleção. E ele falou que foi a maior bobagem que ele fez na vida dele. Mas o Barbosa não era uma pessoa... Acho que ele não fez maldade, o Álvaro. Eu acho que ele só fez um desabafo. Será que não? O que você acha? Foi um conselho de amigo, né? Porque, na verdade, ele falou a verdade, né? Porque acabaram com a vida dele, né? Por causa da Copa de 50, né? Acabaram. E ele pensou, acho que como, sei lá, uma pessoa mais velha, de mais idade, falou: ó, toma cuidado, vê aí, tenha certeza. Vê se você acha que vai ser campeão, você vai. Se você achar que não vai campeão, pula. E meu pai, não sei por que, ele achou que não ia dar certo. Ele achou que não ia dar certo o time. Imagina, e era um time que tinha Pelé, Garrincha, né? O meu pai também estava lá, eu tenho fotos ali, onde ele tá do lado do Nilton Santos e do Pelé, e o destaque da reportagem era ele, meu pai. Só isso, só. Mas ele achou que não ia dar certo. Mas Deus sabe de tudo, né? E ele acabou não indo e o time foi campeão pela primeira vez. O Brasil foi campeão com o Bellini levantando a taça. Inclusive o Bellini virou estátua no Maracanã. Tem a estátua dele lá. Sim, sim. Ô Álvaro, mas só que o seu pai não foi pra seleção, mas tem um detalhe, o seu pai no Vasco, ele excursionou e aí ele ganhou o torneio internacional de Paris contra o Real Madrid, 4-3 pro Vasco. Sim. Na final. Sim. Foi uma coisa fantástica. Aí, em 1959, ele foi convocado contra... Aí vai entrar... O Álvaro, uma coisa que é recorrente na história do seu pai, que eram as brigas que ele fazia em campo, mas era porque os adversários provocavam, né? Então, em 1959, ele é convocado para a seleção contra o Uruguai e começa uma guerra em campo. E essa guerra foi curiosa, porque até o Pelé era o homem mais pacífico do mundo, o Pelé entrou no meio da briga. Porque diz que o goleiro foi dividir a bola com seu pai. Aí o seu pai entrou forte, aí o capitão do Uruguai veio tirar satisfação. Nisso o Pelé veio pra defender o Almir, né, o seu pai, e aí começou uma confusão generalizada e virou uma guerra campal. Inclusive tem, tem a súmula desse jogo, tem a súmula na CBF, onde saiu um monte de gente machucada e foi a maior confusão, né, o Álvaro? É, não, ele falou que, mas é porque o zagueiro lá, o William Martinez, né, Martinez, ele, parece que meu pai foi dividir a bola com o goleiro, os dois caíram, e não sei se foi o goleiro, acho que foi com o zagueiro, e alguém gritou pro cara, pro zagueiro uruguaio assim, dá um susto nos brasileiros aí, dá uma pancada pra assustar alguém, e o cara deu uma cotovelada no peito do meu pai. Aí acendeu o pavio, né? Seu pai não era fácil, não, cara. Aí começou. Ai, ai, ai. Aí começou. Aí foi feito um desmancho no Vasco. Eles falavam que era o desmancho do Expresso. E aí desmanchou. E aí foi aí que seu pai veio pro Corinthians com um contrato muito bom. Seu pai veio com um contrato bacana e com o título de Pelé branco. Não foi isso? Sim, mas então, o contrato até é interessante. Ele não queria sair do Vasco. O Vicente Matheus foi atrás dele, porque queria fazer uma contratação para fazer páreo com o Santos, por causa do Pelé. E começou a querer contratar meu pai. E meu pai começou a pedir... A intenção do meu pai era não vir. Então ele começou a pedir um monte de coisa para o Corinthians recusar. Só que tudo que ele pediu, o Matheus acabou cedendo. E ele acabou, sem querer, fazendo o maior contrato da época. E quando ele veio para São Paulo, pelo contrato que ele fez, ele causou... como é que se fala? Ciúmes de alguns jogadores do Corinthians. Por isso, quando ele chegou no Corinthians, o pessoal começou a colocar ele de lado, assim, os ciúmes do valor que ele tinha no contrato. Ai, ai, ai. Mas então foi por isso que ele teve uma passagem mais apagada no Corinthians? Foi, porque na princípio ele tentou jogar, né? Ele acabou vindo pra cá, tentou se dar bem. Eu tô falando porque nessa época eu não tinha nem idade, aliás, não tinha nem nascido nessa época, mas eu, pelo que ele escreveu no livro, né? Que ele fez depois, ele, no final da vida dele, ele deu uma entrevista em que dois jornalistas transformaram num livro. E ele disse que ele chegou no Corinthians, tentou fazer o melhor dele, só que ele viu que estava sendo boicotado pelos principais jogadores, e aí teve uma hora lá que ele já falou, já desistiu de tentar. Aí não fez mais nada. Inclusive, os status dele ficaram... aí no Corinthians ele jogou 29 jogos, e marcou só 5 gols, que é uma média considerada baixa, né, Álvaro? No Corinthians ele teve uma passagem bem apagada, né? Sim, sim. Aí no Corinthians não foi legal a passagem. Aí, em 1961, ele vai pro Boca Juniors, conquista o Campeonato Argentino. Sim. Tem um relato aqui. Em um jogo contra o River Plate, deu uma entrada violenta... Seu pai era terrível. Uhum. Deu uma entrada violenta em um jogador do River, que saiu contundido e foi expulso. Indo pro vestiário, agrediu outro jogador do River, que revidou e também foi expulso. O Boca ficou com 10 e o River ficou com apenas 9 jogadores. Quer dizer, ele saindo do campo, ele agrediu mais um e foi pro vestiário. Não, desculpa, desculpa eu te corrigir. Não foi. A história não é bem assim. Foi uma partida, foi Boca e Chacaritas Juniors. É um time pequeno lá. O que aconteceu foi o seguinte. Meu pai estava machucado, ele não tinha condições de jogar. E o técnico, o Fiola, falou para ele que ele tinha que entrar em campo. Mas ele falou assim, seu Fiola, eu tô sem conseguir andar direito. Ele falou, não, mas o homem mandou você entrar. O homem era o presidente do Boca. E o presidente do Boca, naquela época, era um cara de muita influência, né? E falou, você vai ter que entrar. Daí ele falou que ele entrou, tomou infiltração, parece que no joelho. E deu 5, 10 minutos de jogo, a torcida já começou a xingar ele, porque ele não tava em condições. Ele não conseguia correr, ele não tava jogando legal. Aí ele falou, nossa... Eu não tô conseguindo andar, e ele foi reclamar até com o Fiola. Ele falou assim, eu não falei pro senhor que eu não tinha condições de jogar? Aí falou que... Aí os caras começaram a bater nele, viram que ele não tava em condições, aí começaram até descer a pancada nele. Aí que ele começou a briga, ele falou assim, já que eu não tô conseguindo jogar, e o Boca parece que começou a perder o jogo de 1-0. Ele falou, vou fazer uma confusão aqui para pelo menos tentar ajudar o Boca. Daí ele começou a brigar, discutir com um cara lá, ele percebeu que o cara tava com a cabeça bem quente, provocou o cara aceitou, os dois foram expulsos. E quando ele tá indo pro vestiário, ele viu que tinha mais um, que tava bem, bem alterado. Daí ele pensou assim, esse aqui tá alterado, vou chamar ele pra briga também. Aí chamou o cara pra cima e o cara foi expulso. Final da história, o Boca ganhou de 2-1. Virou o jogo, porque também ele tirou dois caras do outro time. Mas a briga foi porque ele não tinha condições de jogo e ele foi forçado praticamente a jogar, entendeu? Mas ele pegou uma suspensão de 90 dias. É importante então, isso. Então, mas quem não entende, não tava entendendo... Porque, como meu pai contou, né? O futebol, antigamente, né, não sei como é que está hoje, mas era podre, né? Vamos falar bem claramente, era um mundo assim, um submundo. Então a torcida não vê muita coisa que acontece dentro. A torcida está vendo só o jogador ali se dando mal, não tá, o cara pensa que o cara está fora de forma e tal, e muitas vezes o jogador está machucado jogando. O jogador ele está se dando o máximo, mas ele não tem condições nem de andar direito. E aí acontecem umas confusões, e como ele já tinha a fama de um jogador briguento, é mais uma briga que colocaram na conta dele, como se ele tivesse começado aquela briga do nada. Mas tem uma história por trás, né? Que é essa que eu tô falando pra você. São coisas assim que o povo não ia ficar sabendo, não tinha como. Não tem. Ah, depois ele faz breves passagens pela Fiorentina e o Genoa, da Itália. Por que as passagens dele na Itália não vingou? Você sabe o motivo, Alves? Sim, justamente por o pessoal forçar ele jogar machucado. Ele teve essa contusão na Argentina, foi na época que eu nasci, né? Eu nasci lá quando ele estava jogando no Boca. Aí nós fomos para a Itália, a minha mãe conta que o médico parece que falou que ele tinha que ficar 8 meses em recuperação. E parece que em 2-3 meses já quiseram que ele jogasse. E ele falou para os médicos: olha, não tenho condições de entrar em campo. E os caras falaram: não, você vai entrar. Você foi a estrela principal contratada. Porque, na verdade, ele foi contratado pelo Milan. E o Milan emprestou ele para o Fiorentina e depois para o Genoa. Só que ele não tinha condições de jogar. E não conseguiu jogar bem. E teve uma hora que ele falou assim: se eu continuar entrando em campo, a minha carreira acaba aqui. E o presidente lá da época do time lá, não sei se era do Milan, não sei de qual dos times lá, eu acho que era do Milan. Meu pai disse que o cara era mafioso. E o cara começou a ameaçar meu pai. E tem uma hora lá. Ah, meu Deus. Tem uma hora que meu pai chutou o pau da barraca e falou assim: é o seguinte, ó, eu vou parar de jogar agora de futebol. Se você não me mandar de novo pro Brasil, se você não me vender e não parar de jogar agora, eu tô encerrando minha carreira agora e você vai ficar com prejuízo maior. Aí o cara viu que ele estava falando sério, e o Santos estava excursionando nessa época pela Itália. Aí parece que ele encontrou com os amigos do Santos, que de repente o Pelé, eu não lembro com quem que ele encontrou, que ele conhecia da seleção, e o pessoal pediu para o Santos contratar ele lá. Daí ele veio para o Santos, aí começou a carreira no Santos, entendeu? Aí o Santos deu tempo para ele se recuperar, e foi quando ele estreou, ele já estava já bem fisicamente e tal, e até o dia que ele foi bicampeão mundial pelo Santos, né, no lugar do Pelé. Ah, essa história é linda, né, cara? Porque essa história é de arrepiar, gente. Quando ele vem pro Santos, foi em 63, 64. Aí ele vem na era Pelé. E ele vem e disputa a final do Mundial Interclubes. O Santos perde de 4-2 lá na Itália. Naquela época era assim, um jogo fora, um jogo em casa. E se tivesse empate, aí era um terceiro jogo num campo neutro, né? Mas, mesmo sendo no mesmo país, mas neutro. Então, o primeiro jogo o Santos perde 4-2, e aí tem a volta do jogo no Brasil. E aí o Milan vinha, com aquele, né, o povo que fala isso aí, porque o Milan veio meio arrogante, né, meio soberbo, e diz que aí o Pelé não pôde jogar, porque tava lesionado, e aí o seu pai entrou no lugar do Pelé. E, inclusive, o Álvaro, falam que o pessoal tava desacreditado do seu pai entrar no lugar do Pelé e chegaram a vaiar ele, não é verdade isso, Álvaro? Então, o pessoal sabia já que o Pelé tava machucado, o Pelé não ia ter condições de jogo. Só que não avisaram a torcida, eles deixaram na dúvida se o Pelé ia jogar ou não, mas só que os jogadores do Santos já sabiam que o Pelé não ia jogar. Então, a partida foi no Maracanã, tinha mais de 100 mil pessoas, e meu pai disse que o locutor do estádio começou a dar a escalação do time do Santos, daí começou a falar: 8, Mengálvio, todo mundo aplaudiu. 9, Coutinho, todo mundo aplaudiu. 10, daí o cara deu um tempo assim, aí falou: Almir. Quando falou Almir, falou que foi a vaia de mais de 100 mil pessoas. Aí meu pai pegou aquela vaia, ele diz, né, no livro, na entrevista que ele deu no livro, que ele pegou aquela vaia como estímulo. Ele falou assim: vou fazer todo mundo me aplaudir. Eu vou transformar essa vaia em aplauso. E foi o que ele fez. Oh, tem uma história do seu pai que é muito boa. Aí quando seu pai entrou em campo, diz que isso aí foi o Pepe que falou. O Pepe falou que o seu pai já entrou no veneno e disse que ele falou assim, que aquela italianada bateu muito no Santos quando tava lá na Itália. Falou assim: agora eu vou dar uma lição nessa italianada. Diz que ele já chegou dando uma porrada no Amarildo do Milan. É, eu falo assim. Seu pai não era mole não, cara. Aí disse que ele deu uma porrada no Amarildo, o Amarildo rolou pro chão, mas aí o árbitro não expulsou e tal, e aí o Santos venceu por 4-2 com um gol do Almir, né? É, ele fez um dos gols, né, naquele jogo lá. Ele tava perdendo... E o Pepe falou que só ganhou por causa dele, porque disse que seu pai foi fundamental naquele jogo, o Álvaro. Então, esse jogo que você tá falando foi o segundo jogo, porque o primeiro o Santos perdeu na Itália de 4-2. Isso. Esse segundo estava 2-0 pro Milan no primeiro tempo. Aí na virada do segundo tempo, o Santos fez 4 gols, meu pai fez um dos gols. Aí foram pra terceira partida, que era... No Maracanã. No Maracanã de novo, parece que foi 2-3 dias depois. Ele falou que caiu um temporal lá, que falou que parecia que estava acabando o mundo lá. Aí o que acontece? Como meu pai sabia falar italiano, porque a gente já tinha morado na Itália, ele começou a provocar bastante os italianos em italiano. E ele viu que tinha uma jogada lá, que o Trapattoni, sabe o Trapattoni? Que não sei se você conhece, é um grande jogador. Agora ele foi técnico há uns tempos atrás do Milan, e o filho dele também é bem famoso, não sei se é o Maldini, é um grande jogador, certo, da Itália. Ah, sim, do Paolo Maldini, é o pai dele, isso? Sim, é o pai dele, é o pai dele. Então, meu pai falou que provocou bastante o Trapattoni, e teve uma hora lá com uma jogada, que a bola estava assim, meia altura, e meu pai sabia que o Trapattoni ia querer entrar com tudo. O que, que meu pai fez? Ele colocou a cabeça para o Trapattoni chutar, e o Trapattoni chutou a cabeça dele. Sim. E foi pênalti. Aí, através desse pênalti, o Santos fez 1-0 e foi bicampeão do mundo. Ele deu a cabeça pro Trapattoni chutar. Inclusive, falado que ele queria bater, mas aí o pessoal não deixou. Quem bateu quem converteu esse pênalti, você lembra quem foi? O Dalmo. Dalmo, isso mesmo. É um assunto chato ter que falar, mas é só um comentário, porque é chato comentar, mas aí, anos depois ele confessou que ele jogou esse jogo dopado, com o que eles falavam que era bolinha, que era um sedativo. É verdade essa história, Álvaro? É verdade, meu pai fala que é verdade. Ele falou que um diretor do Santos chegou pra ele antes do jogo e falou: se você quiser, é só você me falar. Aí ele falou: quero. Aí o cara deu e falou: então pega aquela laranja ali, porque antigamente, não sei se hoje ainda dia tem, o pessoal cotava umas laranjas assim pro jogador chupar antes do jogo, né? Ele falou: a laranja ali vai, sim, ter o médico que você quer. E ele falou que ele tomou o negócio lá pra ficar o estimulante, né? E jogou dopado, ele falou mesmo. Bom, aí depois, pelo Santos, então quer dizer, olha a carreira maravilhosa do seu pai, ele ganhou Taça Brasil, pelo Santos, Taça Brasil 63-64, Campeonato Paulista 64, Libertadores da América 63 e o Mundial de Interclubes 63. Então, quer dizer, você considera, na sua opinião, quando você avalia o auge do seu pai, a passagem melhor dele, a mais bonita, foi realmente no Santos? Você pensa dessa forma? Com certeza, né? Porque é o maior time, né? Se não foi o maior time do mundo, é um dos maiores times do mundo, né? Eu creio que... deve ser o maior do mundo. Né? Porque você jogar ao lado do Pelé, no auge do Pelé, junto com o Coutinho também, que era um outro cracaço, né? Que foi meu, sim, treinador, foi meu treinador. Eu fui júnior do Santos e eu peguei o Coutinho como treinador, o Mengalvo também. Ah, que legal, cara. Diz que o Coutinho era super humilde, o Álvaro. Diz que ele era muito humilde. O Coutinho era um cara sensacional. O pessoal do Santos é sensacional. O Mengalvo também é um cara sensacional. O falecido Zito, eu tive convivência com alguns deles, o Lima, cara, nota mil, o próprio Pelé, né, eu tive só uns 2 ou 3 contatos com o Pelé, também um cara muito legal, então é um pessoal muito, meu pai se deu bem, muito, muito bem no Santos, porque o pessoal recebeu ele de braços abertos, né, e ele teve muito prazer em jogar no Santos. Você chegou a conhecer o Gilmar, ou Álvaro, o goleiro Gilmar, ou não? Conheci. Caramba, que legal, cara. Diz que o Gilmar era um tremendo bom caráter, cara. O Milton Neves fala muito bem dele. Diz que era um tremendo bom caráter, viu, Álvaro? Sim, sim. Eu não tive muito contato com ele. Eu tive mais com aqueles outros que eu te falei, né? Mas legal. Entendo. Ô, Álvaro, aí depois, já caminhando mais pro final, aí depois ele vem pra 65 até 67 do Flamengo. Ele ganha o Campeonato Carioca de 65. Foi esse campeonato que é onde ele marcou um gol épico, que saiu, inclusive, num jornal na França, onde ele marca um gol se arrastando na lama. Ele jogou o corpo dele e foi arrastando na lama pra empurrar a bola pra dentro. Não foi isso? Então, a bola foi na trave, né? Era um jogo à noite, né? No Maracanã, Flamengo e Bangu. E a bola bateu na trave. O goleiro e ele foram na direção... Aliás, estavam caídos, tanto ele como o goleiro. E aí, desculpa, o goleiro estava caído, ele de pé. E a bola foi para outra trave. E tinha duas opções, né? Ou o goleiro pegava, dava outro voo para jogar a bola para longe, ou meu pai se jogava para pegar a bola. O que, que ele fez? Ele se jogou de cabeça, arranhou a cabeça toda para pegar, para cabecear a bola que tava. E ele fez o gol, ele se jogou, arranhou a cabeça toda e fez o gol. Por isso que a torcida do Flamengo adora ele, né? Adorava ele, né? Porque ele se machucou todo, ele ficou todo arranhado, mas ele fez o gol, de não ter medo de se machucar, né? Então, por isso que quando eu fiz essa entrevista para o Walker, eu falei que ele era muito intenso, né? Meu pai não tinha medo de se machucar, de se doar, assim, para um clube, né? Por isso que as torcidas dos times que ele jogou adoravam ele. Amavam ele. Agora, as torcidas adversárias odiavam, né? Ah, ele disse que algumas pessoas da imprensa também não gostavam dele. Ah, tinha muita gente que não gostava. Então, sempre quando alguém vem perguntar sobre meu pai, né? Eu fico até assim, às vezes com um pé atrás. Porque ou vai falar muito bem ou vai falar muito mal. Não tem meio tempo. No Flamengo ele fez 73 partidas, 21 gols. Ele ficou famoso por... Ah, isso aqui foi uma polêmica muito grande. Eu queria, por favor, que você comentasse, que isso aqui é uma história que até hoje muita gente comenta. Ele ficou famoso porque... eu quero que você conte completo. Vou só fazer um resuminho aqui. Na final contra o Bangu, em 66... o Flamengo vai, toma um gol. Dizem que o primeiro gol foi falha do goleiro. Eu olhei, achei que realmente o goleiro podia ter espalmado pra fora, mas ele espalmou pra dentro, a bola entrou. Você já vai fazer o seu comentário. Aí depois, segundo gol, terceiro gol. Flamengo perdendo de 3-0 em casa e pro Bangu. Aí dizem que o Almir falou que ele não ia aceitar, não ia deixar o Bangu dar a volta olímpica. E aí ele começa uma briga. E aí, palavras do seu pai retirado dos escritos dele, daquela entrevista que ele deu pro lance, ele afirmou o seguinte: dei um soco no estômago do goleiro Birajara do Bangu, ele caiu e se levantou logo para revidar, enquanto Ari Clemente me dava um soco. Eu estava cercado de jogadores do Bangu e fui enfrentando todos eles. Um pontapé num, soco no outro, uma corrida em cima do outro, até que todo mundo entrou na briga. Eu estava uma fera dando cacete em quem encontrava. Então isso aqui foi ele que relatou. Vamos por partes, Álvaro. O mais curioso de tudo isso é que o Bangu não conseguiu dar a volta mesmo. Ele falou que o Bangu não ia dar a volta olímpica e ele conseguiu parar. Realmente o Bangu não deu a volta olímpica. Qual que é essa história a fundo, Álvaro? A famosa briga em que a final foi encerrada por causa do seu pai. Como é que foi essa história? Então, aí outros bastidores, né, que a torcida acabou não sabendo, né? O meu pai falou que, mesmo experiente, todo jogador ficava um pouco ansioso antes de uma decisão. E antigamente, no Maracanã, qualquer decisão tinha mais de 100 mil pessoas, né? Ainda mais se tratando de Flamengo. E ele começou a achar estranho que no time do Flamengo e tinha jogador que não estava nervoso. Ele citou lá um jogador lá que não estava nervoso. E ele começou a achar estranho, porque todo time nervoso e só um que não estava. E... antes de começar o jogo, mais uma vez os dirigentes do Flamengo perguntaram se os jogadores queriam... Perguntaram, o dirigente perguntou para ele: você quer tomar estimulante? Ele falou: toma. E ele falou que não só foi ele que tomou estimulante naquele dia, como muitos jogadores do Flamengo. E além de tudo isso, ele falou que antes de começar o jogo, o juiz chegou perto dele e falou assim: hoje eu estou doido para te expulsar, faz qualquer coisa que eu vou te mandar embora. Ah, então, meu Deus. Então ele percebeu que tinha um jogador do Flamengo que tinha se vendido pro Bangu. O Bangu, naquela época, era dirigido por Bicheiros. Pai do Castor de Andrade. Ele era bancado por Bicheiros. O juiz estava comprado pelos Bicheiros. Segundo meu pai, pelo que ele percebeu, o juiz já era contrário ao Flamengo naquele dia. E o estimulante, em vez de ajudar os jogadores do Flamengo, fez todo mundo perder os reflexos. Todo mundo estava meio como se adormecido em campo. E para aumentar ainda mais o sufoco dos jogadores do time, naquela época não havia substituição. E um jogador do Flamengo se machucou logo no começo e não tinha como substituir. Então tinha tudo isso ao contrário. o juiz contra, um jogador do Flamengo, o Flamengo tinha se vendido, o doping tinha dado efeito contrário, aí, primeiro tempo, se eu não me engano, acabou 2-0 pro Bangu, e quando eles voltaram pro segundo tempo, logo no começo, o Bangu fez 3-0. Aí meu pai pensou assim, nossa, vai ser a maior goleada que o Flamengo vai tomar na história, porque tá tudo ao contrário, a gente não tem condições de virar esse jogo. Daí ele começou, ele falou assim, vou procurar fazer alguma confusão para acabar esse jogo. E foi, daí começou a briga. Aí quando ele começou a briga, ele foi expulso, ele falou que nem olhou pro juiz, porque ele já sabia que ele tava expulso. E quando ele tava, porque teve duas brigas, na verdade não foi uma só, teve duas. Quando ele tá descendo pro vestiário, assim, um diretor do Flamengo falou para ele assim, Almir, volta e acaba com essa palhaçada. Aí falou que ele voltou, daí ele começou a segunda briga, daí brigou todo mundo com todo mundo. Aí acabou o jogo. Mas eu achei muito curioso isso, que ele disse que ele falou que o Bangu não ia dar a volta, e o Bangu não conseguiu dar a volta mesmo, porque fechou tudo, entrou polícia. Aí começou essa confusão. Eu queria perguntar a sua opinião sobre um assunto, que eu tenho certeza que já respondeu essa pergunta 500 vezes, deve estar até chato pra você responder, mas eu vou te perguntar mais uma vez. Muitos afirmam que se o Almir tivesse no jogo do 7-1, o Brasil não ia tomar 7-1. Por quê? Isso eu ouvi da boca do próprio Júnior, comentarista que jogou no Flamengo. Ele disse que faltou malícia no dia do 7-1, porque eles foram tomando gol e foram deixando. Tomou o primeiro, tomou o segundo, tomou o terceiro, tomou o quarto. Quer dizer, faltou malícia do quê? De alguém parar aquele jogo, para o jogo, respira, monta outro esquema. Então dizem que se o seu pai tivesse no 7-1, que ele ia arrumar uma briga com um daqueles alemão, ele ia arrumar uma encrenca, e ele ia ser expulso, ou então ele fazia o alemão ser expulso, pra parar o jogo, pra recomeçar, pro Brasil ter alguma chance. Qual que é a sua opinião? O que você acha que ia acontecer se o seu pai estivesse lá naquele 7-1, dentro do campo? Qual que é a sua opinião sobre isso? Ah, eu nem sei te dizer, viu, Nani? É tão imprevisível, né? Porque tudo depende do calor do jogo, né? Porque... eu não sei, depende do dia, se o jogador tá inspirado, se o jogador tá... Porque tem muitos jogadores, assim, que ficam, parece que hipnotizados, né, paralisados. Possivelmente ele deveria fazer alguma coisa para impedir que o Brasil tivesse aquela... ficasse dormente como estava, né? Eu acho que ele faria alguma coisa assim, né? Entendo. Bom, aí caminhando mais pro final, no final da carreira dele, ele jogou no Glorioso América... do Rio, jogou 67, 68, teve uma passagem discreta, porque já estava no final da carreira. No primeiro jogo do Campeonato Carioca, pelo América, ele enfrentou o Flamengo, marcou um gol. Isso quem conta é o Silva que frequentou muito sua casa. Sim, sim. E a última briga da história do Almir Pernambuquinho foi uma briga histórica em 1967, o América venceu o Olaria por 1-0. Esse jogo constava até até pouco tempo atrás, constava nos Guinness. Agora acho que não sei se já tá mais, se ainda tá. Foi uma briga que o América venceu o Olaria por 1-0 e os 22 jogadores foram expulsos, porque começou uma brigaria e todos se envolveram, todos os jogadores foram expulsos, o jogo foi encerrado. Você tem informação dessa briga? Como é que foi, Álvaro, ou não? O meu tio... falecido meu tio que eu tive, ele falou que foi a pior briga do meu pai, essa aí, dentro de campo. Essa porque, como ele já estava veterano e muito conhecido, o pessoal provocava mesmo, sabia que ele não fugia, né? E ele foi defender, parece que o Edu, irmão do Zico. E aí começou uma briga e aí entrou todo mundo, todos os jogadores, entrou polícia, entrou todo mundo. E foi uma confusão feia mesmo. Bom, agora a gente vai chegar na parte, ele encerra a carreira aos 31 anos, e aí a gente chega na parte, lógico que tem um hiato muito grande que você vai contar pra gente, mas ele encerra a carreira aos 31 anos, e aí chega a fatídica parte onde vai começar a sua história, a gente vai narrar a sua história, e foi uma tristeza muito grande. Consta nos autos que no dia 6 de fevereiro de 1973, num bar na Avenida Atlântica, assassinaram o seu pai. Foi uma morte muito polêmica. Diz que você, inclusive, você não esteve lá porque o seu pai não quis que você fosse. Não foi isso, Álvaro, essa história? Que ele não quis que você fosse ficar com ele? Nessa época, Eu tinha 11 anos de idade e meu pai já estava separado da minha mãe morava em São Paulo, eu morava com ela, e eu passava férias com ele lá no Rio, e eu estava passando férias com ele lá. E ele saía, praticamente me levava quase toda noite para passear, para os lugares que ele ia. E naquela noite eu pedi para ir com ele também, só que ele sabia que ele ia jantar, ele tinha uma namorada lá, e ele falou assim, ó, vou sair com a minha namorada, com os amigos, só que eu vou num lugar que não é muito legal te levar, porque é um lugar barra pesado. E eles queriam comer, parece que casquinha de siri, e o lugar ali era legal com esse tipo de comida. E ele não me permitiu que eu fosse, e foi um lugar que aconteceu essa a confusão aí, que ele acabou morrendo. Ô Álvaro, é um tema muito polêmico, é muito sensível. Eu vou fazer uma pergunta pra você que é desagradável, mas é porque realmente as pessoas vão te perguntar, então não vai ter jeito. Tem um site chamado Instituto Papai, que afirma que o que aconteceu foi que um grupo de portugueses estavam xingando homossexuais que estavam no bar, e o seu pai tomou dor daquilo, ficou ofendido e foi defender os homossexuais, e o português atirou no seu pai. Agora, tem outras pessoas que afirmam que, na verdade, foram os homossexuais que mexeram com seu pai revidou e os portugueses mataram. Qual que é a história verdadeira, Álvaro? Então, o que a gente soube, né, foi contada por um dos amigos do meu pai que tomou um tiro, porque, na verdade, não morreu só meu pai, morreu meu pai e mais um amigo dele, e um outro tomou um tiro no joelho. Foram os homossexuais que começaram a mexer. Eles começaram a mexer do nada. Falou que ele estava quieto na mesa dele, com os amigos, e começaram a jogar umas coisas na mesa para provocar ele. Então a gente acha muito gratuito essa briga, porque do nada começam a provocar, sabendo que ele era assim, pavio curto, né? Que ele era muito explosivo. Aí ele começou a brigar com os homossexuais e o assassino foi tomar satisfações e acabou até atirando nele. O cara primeiro matou o amigo do meu pai e depois matou meu pai. Só que o amigo do seu pai ainda foi pro hospital. Seu pai morreu no local. Meu pai morreu no local. Na hora. O Álvaro, essa história é muito, muito complicada, porque diz que o assassino, ele se apresentou na delegacia, conseguiu sair, e aí depois, pra ele não responder, ele fugiu. Dizem que o paradeiro dele foi Angola. Você sabe alguma coisa sobre isso? Não. Não sei, não. Eu sei que eles fugiram e era pai e filho, né? Não foi só uma pessoa, foram dois homens, pai e filho. Que vergonha, pelo amor de Deus. Bom, aqui a história se divide, agora vamos recomeçar do zero, Álvaro. Você disse que você nasceu na Argentina. Sim. Aí como é que foi a sua história de vida agora? Vamos começar do zero, agora vamos parar a história e vamos voltar do zero. Você nasceu na Argentina, você ficou lá por quantos anos? Como é que foi? Não, nós ficamos um ano só na Argentina. Da Argentina, meu pai foi vendido para a Itália. Na Itália, nós ficamos também mais um ano. Da Itália, nós viemos para Santos. Em Santos, nós ficamos 2 anos. Eu estou sendo bem rápido, tá? Para você até não perder tempo. E depois do Santos, nós fomos para o Rio. Aí nós ficamos lá. Meu pai de lá não saiu mais. Aí eu fiquei com a minha mãe lá mais uns 3-4 anos. Depois nós viemos para São Paulo. E aí eu começava, porque meu pai e minha mãe se separaram, e eu começava a passar férias lá com meu pai. Toda julho eu ficava o mês todo com ele, e quando era novembro, finalzinho de novembro, acabava as aulas, eu já ficava novembro, dezembro, janeiro, fevereiro lá com ele. Todo ano eu ficava direto com ele. Inclusive ele morreu em fevereiro, né? Foi a época que eu tava passando férias com ele. E depois que ele faleceu, a gente acabou vindo morar em Santos, né? Hoje eu tô falando com você aqui de Santos. Eu estou morando em São Paulo, mas eu vim passar essa quarentena aqui na casa da minha irmã, em Santos. E eu comecei a crescer aqui em Santos. E foi aqui que eu passei a maior parte da minha vida. E aí depois eu acabei estudando. Daí chegou com 18 anos, eu resolvi ficar... Eu ia ser jogador, né? Eu estava no Santos, mas só que eu não tinha o talento do meu pai. Então, quando eu percebi que eu não tinha muito talento do meu pai, me deu uns 5 minutos, eu estava até para começar a jogar profissionalmente. Mas eu fiquei pensando assim, será que eu vou ganhar dinheiro com meu pai, ou eu vou me dar mal com muita gente que eu vi? Porque a gente, quando você não está acostumado com o meio do futebol, você só olha aqueles que se deram bem. Mas tem muita gente que, a grande maioria, não se dá bem. E não. Eu pensei assim, mas será que vai ser legal para mim? No final das contas, eu achei que não ia ser legal. não ia ser legal, eu desisti. Mas, ô Álvaro, eu só queria dar uma travinha, só rapidinho, é porque isso é muito importante para as pessoas que estão te ouvindo. Como é que você avalia que foi sua infância? Conta um pouco pra gente, sua infância foi uma infância feliz, foi uma infância de paz? E como é que era pra você lidar com o fato que o seu pai era uma celebridade, era um destaque? Como é que foi a sua infância? Como é que era a questão, por exemplo, as pessoas vinham criticar o seu pai, por exemplo, pra você? Como é que foi a sua infância? Faz conta pra gente, bem assim, como é que foi a infância do Álvaro? O fato do meu pai ter sido muito conhecido causou umas situações assim meio estranhas, né? Por exemplo, só para você ter uma ideia, no dia que meu pai faleceu, apareceu um jornal nacional em tudo que era lugar, em todos os, na mídia toda. E eu fiquei mais um dia no Rio, depois minha mãe acabou me enviando para São Paulo, né? E para Santos. E no dia que eu tô em Santos, que eu cheguei em Santos, um pessoal, uma família falou assim para eu ficar com eles até para dar uma esfriada na cabeça e tal. Eu tô num elevador aqui em Santos, subindo o elevador, uma mulher olha para mim e fala assim: você parece muito aquele filho daquele jogador que morreu. E começou a falar: não, você é filho daquele jogador que morreu lá? Então o pessoal toda hora me lembrava do fato, né? E eu querendo esfriar a cabeça. E durante um período eu passei um pouco traumatizado. Não vou dizer que não passei, porque não tem como, né? Porque você toma um baque, né? Porque eu fiz questão de, até quando faleceu, eu fiz questão de ir no velório, apesar de 11 anos de idade. E foi praticamente a primeira pessoa que eu vi morta, né? E é um negócio que você fica abalado, né? E porque uma hora você tá conversando com teu pai, outra hora você tá vendo ele no caixão. É um negócio, assim, que naquela época me traumatizou bastante. E para tirar aquela memória ali, minha mãe me preencheu de uma série de atividades. Então, começou a me botar um monte de esportes, sempre foi muito carinhosa comigo, sempre muito atenciosa, estudei muito, não parava de ter atividade, ela me levava para cima e para baixo, e comecei a superar aos poucos essa fase. Só que eu passei uma fase. A ficha demorou para cair? Ou caiu na hora? Como é que foi? Como assim? Ficha do quê? Sabe quando você não aconteceu um fato, mas você demora pra você se ligar? Você passou. Geralmente a pessoa que perde um ente muito querido, ele demora pra ficha cair. Muitos não choram nem no velório, deixam pra chorar depois, porque a ficha só cai depois. Você passou por esse processo? Você falou uma coisa que aconteceu comigo, eu não consegui chorar. Eu não consegui chorar no dia. E eu fiquei assim, foi um choque tão grande que eu não chorava. E eu só sei que demorou um pouco, porque comecei a ficar agressivo. Eu começava a brigar no colégio todo dia. Eu brigava todo dia no colégio, toda saída de colégio eu estava brigando com alguém, ia toda hora para a secretaria, tal, tal, tal. Mas depois eu fui acalmando. Aí fui para o Rio, voltei, aí comecei a minha vida profissional. Mas tem uma hora que você tem que decidir, né, o que você quer fazer. Eu não tive tratamento psicológico, não precisei. Foi praticamente sozinho. Eu fui caminhando, fazendo um monte de atividades, preenchendo minha mente com coisas que me fortaleceram. Mas teve uma hora que você tem que fazer uma opção, né? O que você quer fazer da sua vida? Porque teve uma hora também que, quando eu já estava com 18 anos, eu comecei a andar com uma turma que se drogava. E quando eu vi, meu Deus. Eu vi que eu tinha uma hora lá que eu tinha que fazer uma opção. Ou eu ficava que nem os caras, ou eu saía daquela turma. E eu segui o meu caminho. Porque eu pensei o seguinte. Eu pensei assim: a minha mãe não merece que eu vá para esse caminho. Foi simples assim. Ela não merece que eu comece a dar trabalho. E quando o dia que eu decidi isso, comecei a procurar emprego. Eu desisti de ser jogador, comecei a procurar emprego. Comecei a fazer faculdade de economia. E fui embora. Aí casei e tal. Aí, como eu comentei com você até antes da entrevista, a morte do meu pai foi o primeiro baque que eu tive na vida. Mas só que a vida vai te gerando outras demandas, né? E aí eu casei, tive duas filhas, tenho duas filhas maravilhosas. Fui gerente de tecnologia de um grande banco internacional. Saí do banco, montei uma consultoria de tecnologia, ganhei muito dinheiro. Mas só que daí eu me divorciei. E quando eu me divorciei... Calma. É porque essa história é muito boa, a gente tem que ir por partes. Só volta ainda. A questão da adolescência sua, agora, isso é muito importante, ó, eu preciso que você dê bastante detalhes. A gente traz muito aqui no programa que a falta da presença paterna, ela gera uma demanda, ô Álvaro, que a pessoa se sente perdida na vida. E eu queria, por favor, Álvaro, que você desse um recado para milhares de pessoas que estão te ouvindo, que passam ou passaram por isso. Como é que foi para você crescer sem a referência masculina? Onde você foi buscar a referência de como ser um homem? E eu queria que você dissesse, Álvaro, por favor, como é que você enxerga a falta do seu pai para guiar a sua vida? Como é que foi isso pra você? Você inclusive chegou a falar que você passou por uma fase de revolta, que você até narrou das brigas e tudo. Como é que foi pra como é que você identifica isso na cabeça de um jovem, ter que crescer sem a referência, sem ter o acompanhamento do pai? Aonde você foi buscar suas referências de homem? Onde você, como é que você fez pra se desenvolver, Álvaro? Conta pra gente desse período. Na verdade, quem fez o papel de mãe e pai foi minha mãe, né? Então ela sabia que eu tinha que ter referências masculinas. Teve uma época na minha vida que ela me permitiu que eu fosse morar em Recife com meus tios, irmão do meu pai, até para ter essa referência. Foi até essa conversa de quando ela me indicou para ficar lá com eles. E eles falaram, a ideia foi essa. Como eu tinha muito, eu era muito apegado com a minha mãe, meu tio falou assim: você não quer que a gente fique com ele por um período para ele ter um pouco mais de referência masculina? Mas antes de eu ir para Recife, eu fiquei lá 3 anos. Minha mãe sempre foi muito companheira, muito amiga, e eu creio que tem, deve ter muitos ouvintes aí que criam filho sozinho, ou a mãe, de repente, está criando filho sozinho. Como eu comentei para você, antes do falecimento do meu pai, minha mãe e meu pai já eram separados. Mas ele sempre foi muito presente, mesmo à distância. E quando a gente se via, era assim, muita amizade. Então, apesar de todas as brigas de um casal, que é normal, de repente, o casal se separar, o casal tem que pensar em deixar fundamentos para o filho, né? E por que que eu não fui me envolver no mundo de drogas? Porque eu fui criado com amor, tanto para a parte do meu pai como a parte da minha mãe. A gente tem que pensar no que a gente está plantando na mente do filho. Porque o filho vai tomar decisões sozinho. E você vai ter que estar muito atento, que vai ter uma hora lá que não vai estar você nem a esposa, ou a esposa e o pai. Ele vai ter que tomar por conta própria. Então você tem que implantar no seu filho, na sua filha, uma semente de carinho, de amor e de responsabilidade. Foi o que eu pensei. O que eu plantar, eu vou colher. E quando eu tive que tomar a decisão se eu ficava com a turma barra pesada ou não, foi o que eu pensei. Eu pensei assim, ó, eu fui criado com muito carinho. Minha mãe já sofreu por uma vida, não preciso dar mais trabalho para ela. E se eu entrar nessa, eu vou me dar mal. Porque eu vi, apesar de na época eu tinha 18 anos, eu já tive discernimento que era um caminho difícil de sair. E aí eu fiz a opção. Mas como é que eu superei isso? Como é que eu superei a parte de não ter uma referência masculina? Foi pela base que a minha mãe me deu e foi pelo carinho que eu tive, apesar da pouca convivência com meu pai também. E eu tive também, além da minha mãe, a minha avó e meu avô maternos me ajudaram a me criar também. E foram também referências para mim. Então é um casal que eu, até hoje eu falo para minhas filhas, né? Eu nunca vi um casal se gostar tanto como minha avó e meu avô. Eram de idade. Oh, que bacana, que bacana. É, eles eram de idade, por exemplo, já tinham por volta de 70 anos, mas toda semana eles iam no cinema e saíam de mão dada. Voltavam de mão dada, traziam um chocolatinho para os netos. Eu nunca vi ela com carinho, ele com carinho com ela. Para mim é referência de amor, a minha avó e meu avô. E isso aí foi legal, porque eu fui criado num ambiente onde reinava a convivência pacífica. Isso é legal, porque dá raiz para a gente, né? Eu sei que hoje muita gente tem dificuldade para criar uma criança sozinha ou várias crianças sozinhas, mas independente das dificuldades, se você basear o teu relacionamento na amizade, no carinho, você vai colher os mesmos frutos com seus filhos e suas filhas. Álvaro, tem uma questão que a gente traz muito aqui no programa com frequência e eu sempre recebo a mesma resposta, não sei se foi o seu caso. Quando o filho cresce sem ou o pai ou a mãe, gera-se uma carência que volta depois, no futuro. O filho que nasce, por exemplo, que cresce com mãe solteira, por exemplo, a gente trouxe muitos relatos aqui, aonde, por não ter essa presença do pai, aquilo gera um vazio e o indivíduo ele cresce muito carente. Então é onde, por exemplo, no futuro ele vai se envolver em relacionamentos que são tóxicos. Relacionamentos onde, por exemplo, ele não recebe o mesmo amor que ele dá, porque ele gera um indivíduo carente. Você acha que você passou por esse processo de carência? Você acha que você acabou crescendo um cara, uma pessoa muito carente? E como é que você lidou com isso, por favor? Eu não sei se nesse ponto eu fui carente, porque minha mãe procurou me preencher com o que ela podia e para mim foi suficiente. É claro que você sempre tem saudades do teu pai. Se você teve uma convivência legal com o pai, claro que você sempre vai sentir um pouco de saudade. Só que uma hora você tem que se resolver, né? Você tem que ter uma decisão. Ou você vai ficar triste pro resto da vida, ou você vai virar a página e seguir em frente. É uma decisão que a gente tem que tomar. E foi o que eu tomei. Você tem uma carência por você não ter uma convivência constante com o pai, mas você tem força para prosseguir caminhando. E é o que eu decidi fazer. Certo. Outra questão que é muito importante, Álvaro, por favor, fala sobre isso, que é muito importante. Por você ter um pai que foi campeão do mundo, tudo, eu imagino que as expectativas em cima de você eram gigantescas. Talvez não pela sua mãe, mas a sociedade devia cobrar muito de você. Como é que foi carregar esse fardo nas suas costas? Inclusive, você falou que jogou nos juniores do Santos. A expectativa em cima de você devia ser monstruosa, devia ser, ó, vai vir um novo Almir aí, quer dizer. Você acabando de chegar na vida com uma expectativa muito pesada nas costas. Como é que foi lidar com isso, cara? Ah, isso é comum, né? Eu entrava, né, para treinar assim e o pessoal queria comparar, né? E eu não tinha o mesmo talento que meu pai. Meu pai foi um jogador de nível de seleção. E eu percebi que eu não tinha o mesmo talento. Então eu pensei assim, sempre vai haver a comparação. Mas eu vou passar batido pela comparação e vou ver o que acontece aqui. Só que tem uma hora que eu falei aquilo que eu falei para você. Independente das comparações, eu tenho que tomar minhas decisões. O que eu quero para minha vida? Eu quero ser um jogador, porque eu tinha até condições de ser profissional. Mas como a experiência que eu tive de conviver com muitos jogadores, e eu vi que muitos se davam mal, muitos ficavam muito longe de família, muitos ganhavam até uma certa quantia, mas depois voltavam totalmente desestruturados para casa, e aí tinham que recomeçar a sua vida, voltar, começar do zero, tal. Eu pensei, caramba, o que que vai acontecer comigo? Qual caminho que eu vou seguir? Aí eu tive que tomar uma decisão. Eu falei, não, vou fazer a faculdade, vou seguir meu caminho tranquilo aqui e vou para outra linha aqui, outra estrada. Esse pessoal todo que frequentava sua casa, Bellini, o Silva, esse pessoal todo acompanhou sua vida, eles visitavam você depois. Como é que foi essa relação sua, próxima com isso? Não, não, porque esse pessoal, eles ficavam mais no Rio. E depois eu vim para São Paulo e acabei vindo até para Santos, né? O que eu tive mais convivência foi com jogadores do Santos, por causa do clube, né? Daí eu convivi como eu te falei, com o seu Coutinho, com o seu Mengalvio e o Lima, né? Os três, praticamente os três, que eu convivi um pouco mais. Mas os outros jogadores que eram mais companheiros do meu pai, que gostavam do futebol e que frequentava a nossa casa para jogar futebol e tal, aí eu perdi o contato. Entendi. O Abra, aí legal. Aí bacana. Você desistiu do futebol e tudo. Aí você decidiu que você ia estudar. Qual que foi o curso que você começou a prestar? Eu comecei a fazer economia. E Economia, caramba! aí eu fiz o. Eu falei, vou fazer faculdade, eu preciso trabalhar. Aí eu fiz uma ficha numa empresa para começar a trabalhar na Cosipa, numa empresa, uma siderúrgica que tinha aqui em Santos, em Cubatão. E para minha surpresa, um mês depois veio um convite para participar de um concurso público através da Cosipa, via Cosipa. E Certo. me chamaram para uma prova. E eu não sabia que era um concurso super requisitado. E eu fui, eu falei, mas tem que estudar o quê? Não, só precisa ter conhecimentos gerais. Eu fui lá, a única exigência que eles queriam é que fosse universitário, da área de exatas. E tinham 15 vagas e 700 candidatos. E eu consegui entrar em primeiro Caramba, no é muita concurso. bênção. E aí é uma benção, né? E aí, o que aconteceu? Eles me deram a formação na área de tecnologia. Eu fiz praticamente 2 anos de tecnologia na Cosipa. Era um curso, como é que se fala? Na prática, né? Curso prático. Aí acabei entrando, sem querer, por acaso, na área de tecnologia. E como eu estava fazendo já tecnologia, eu acabei pensando assim, ah, sabe alguma coisa? Eu não vou fazer mais economia não, porque eu já consegui uma carreira. Eu já estou na área de economia, de tecnologia, eu vou fazer alguma coisa para me distrair. Larguei a economia e comecei a fazer educação física. E me formei em educação física trabalhando com tecnologia. Nossa, mãe. Como é que foi para você lidar com trabalho e estudo? Foi puxado essa época? Não entendi, desculpa, né? É, trabalhar e estudar, como é que foi essa época? Foi muito puxado? Ah, foi muito complicado, né? Porque teve uma época que eu comecei a trabalhar em São Paulo, no Citibank, né? E eu tinha que ir e voltar todo dia para Santos, fazer faculdade em Santos. E, nossa, foi complicado. Mas, no final das contas, eu me formei em educação física. E depois de um período, eu pensei assim, eu quero dar um tempo na área de tecnologia. Eu vou... Aí fui para Recife, fiquei 3 anos lá e acabei casando lá. E eu pensei assim, eu vou agora voltar para São Paulo e vou voltar a trabalhar na área de tecnologia. Daí vim para São Paulo, comecei a trabalhar num banco e acabei chegando a gerente lá de tecnologia do banco, né, que eu tinha comentado com você anteriormente. E minha vida estava normal, eu estava já estabilizado, de repente eu fui demitido do banco. Eu pensei, o que eu vou fazer da minha vida agora? Aí resolvi montar uma ferramenta na internet. Eu falei, eu tinha um amigo, tenho um amigo, falei, vamos fazer um... Eu inventei um negócio lá na internet. E na hora que a gente foi registrar a ideia, o advogado que a gente arrumou roubou a nossa ideia e registrou para uma outra empresa. Ah, meu Deus, não acredito, cara. É. Aí a gente... Aí, sem querer, eu esbarrei num diretor do banco que eu trabalhei e o cara... Mas peraí, você não foi atrás dele? Você não deu umas porradas nele? Ah, não. Sabe que na hora você... São as decepções que a gente encara, né? Que até determinada época eu não... Era muito inexperiente, eu confiei plenamente do cara, aí eu comecei a ficar esperto, né? Aí esbarrei no meu antigo chefe, o diretor do banco, e ele perguntou pra mim, o que você tá fazendo? Eu falei, eu montei uma empresa, uma consultoria. Ele falou, por que você não vem vender pra mim? Eu falei, mas para você, para o banco? Ele falou, vem vender para mim. Aí, sem querer, eu fui lá, sem querer não, sem muita pretensão, eu comecei a vender para o banco, comecei a prestar serviço para um banco e comecei a crescer, assim, rapidamente, e comecei a ficar, assim, como é que se fala, assustado com o crescimento que a minha empresa teve, porque foi de uma hora para outra. A demanda começou a ficar muito grande e eu cresci muito rapidamente como empresa, né? E quando eu fui ver, tinha mais de 100 pessoas trabalhando para mim, eu estava ganhando muito dinheiro, estava ganhando uma grana legal. E... Mas como é que ficou sua cabeça nessa época? Não, então, nessa época, antes da empresa começar a bombar, eu comecei a ter uma crise no meu casamento e acabei me separando. E a empresa começou a bombar, só que você nunca está bem se você não está bem também na parte sentimental. Aí, sem dúvida. Eu passei por uma fase aí onde tive muita namorada, só que esses relacionamentos me deixaram meio assim vazios, porque eu comecei a ver que eram relacionamentos que não me acrescentavam nada. Aí eu falei, caramba, eu preciso encontrar uma pessoa que me dê paz, preciso encontrar alguém que me dê alegria de estar indo para casa, de sei lá, ser feliz novamente. Vou montar uma nova família, sei lá, alguma coisa desse tipo. Aí, numa época lá, arrumei uma namorada, combinamos da gente ficar junto, e no, na data marcada, na véspera, na semana de a gente ficar junto, a menina desiste, eu já com o apartamento montado. E na mesma época, a minha empresa quebra. E na mesma época, eu tenho uma decisão judicial de quadruplicar a pensão que eu pagava. E o juiz não acreditou que a minha empresa estava quebrada e falou, não, você tem condições, você vai pagar tal. Aí que foi o segundo baque da minha vida. Porque eu, de tudo isso, o que mais me afetou foi o relacionamento rompido, porque eu pensei assim, a empresa, eu consigo trabalhar de novo. Agora arrumar uma pessoa desse jeito, assim, que termine tudo comigo, eu não sei se eu vou conseguir. Aí que eu comecei a ficar depressivo. Aí eu só comecei a perceber o grau da depressão que eu comecei a ter, foi um dia que eu estou dirigindo um carro, porque eu pensava o seguinte, ó, eu passei já pelo problema, sozinho me levantei, eu já passei por vários problemas na minha vida, sozinho eu consigo me levantar, isso aqui não vai me derrubar. Só que um dia eu estou dirigindo um carro em São Paulo e começa a sair lágrimas dos meus olhos, no meio do trânsito. Aí eu falei, cara... Que é isso, Álvaro? É, eu falei, que é isso? Aí eu parei o carro, liguei para um primo que é psicólogo, ele falou, não, vem cá, que eu não posso te atender, porque nós somos parentes, eu vou te encaminhar para um colega aqui. Aí o cara começou a me consultar, aí começou a me dar medicamento e tal, só que os medicamentos começaram a dar efeito contrário, em vez de me acalmar, eu comecei a ficar mais nervoso. E eu comecei a daí perdi o controle total da minha vida. Naquela época, aí eu perdi o controle total. Aí eu comecei a ter acesso de choro diariamente, não conseguia mais dormir, porque eu pensava assim, acabou minha vida, não vou ser mais feliz, estou sem grana, sem a futura esposa, estou sem saúde, eu não consigo mais ter paz, não paro mais de chorar, e comecei a pensar que eu ia ficar louco. Eu pensei assim, putz, perdi o controle da minha vida, eu tenho duas opções aqui a fazer, ou eu me interno para me tratar, ou eu me mato. Foi assim, simples assim, eu falei, caramba, o que eu vou fazer? Aí foi quando a minha mãe, preocupada, eu estava morando com ela novamente, ela chamou minha irmã, que era pastora, e minha irmã chegou em casa, todo mundo estava assustado, porque eu tava falando abertamente que eu estava pensando em suicídio. Eu comecei a perguntar para minha irmã umas coisas que ela caiu a ficha para ela. Eu perguntei para ela assim, o que acontece com o suicida na parte espiritual? Aí minha irmã percebeu que eu já estava pensando nisso. E aí minha irmã veio para casa, veio me visitar, e ela perguntou para mim assim, você acredita que Jesus existiu? Eu falei assim, eu fiquei pensando assim, caramba, eu acredito? Aí comecei a pensar um monte de coisa, aí comecei a lembrar daqueles programas evangélicos que a gente vê, que só vê milagres, né? Eu falei, caramba, dificilmente eu vejo um desses milagres sendo desmentido. Depois eu pensei naqueles milagres que a gente conhece da Bíblia, de multiplicação dos pães, dos peixes. Aí pensei também, falei, caramba, nunca vi na rua escrito assim, Jesus falhou comigo, né? Pelo contrário, a gente só vê Jesus é fiel. Aí eu falei, Adriana, acredito, o que eu tenho que fazer? Ela falou assim, vamos fazer uma campanha de oração e eu vou te fazer um desafio. Pergunta alguma coisa para Deus, onde só você sabe o que você perguntou, e você vai ver que ele vai te responder e ele vai te curar. Aí quando ela falou isso, eu falei assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou com todas as minhas forças ver se isso aqui vai dar certo. Eu vou botar toda a minha energia, todo o meu esforço para ver se isso aqui funciona. Vou ver até onde isso aí vai me levar. Aí comecei a ter uma série de experiências que sobrenaturais, são muito legais, né? Você poderia narrar pra gente? Posso. Eu comecei, antes de mais nada, eu fiz um pacto com Deus, né? Eu não sabia que Deus era Deus de aliança, né? De pactos, né? De aliança. Eu falei assim, eu tenho que grudar em Deus. Como é que eu vou grudar em Deus? Vou começar a ler a Bíblia. Vou começar a ler a Bíblia todo dia, mesmo que eu não entenda nada. Vou começar a ler 2, 3 capítulos por dia. Só que Mas era aleatório, você começou, como é que foi? Não, de Gênesis Apocalipse. Eu falei assim, uhum. Eu vou ler de capa a capa. Só que como era muito nome, muitas terras, eu falei, caramba, pra mim tá confuso, mas eu vou fazer uma estratégia. Tudo que Deus falar com o povo dele pra fazer, eu vou fazer. E tudo que Jesus falar pros discípulos fazer, eu vou fazer. Aí comecei a viver uma experiência sobrenatural. Vou te dar um exemplo muito prático. Que, na verdade, não é religião, é relacionamento, porque Deus é uma pessoa viva, Jesus é uma pessoa que está viva, né? Ele ressuscitou e nunca mais morreu, ele está vivo. Então, uma vez, por exemplo, eu estava na dúvida, já que eu abri tanto detalhes para você, você sabe que eu sou formado tanto em tecnologia como sou formado em educação física. Uhum. E uma época, eu fui convidado, já tinha fechado a empresa, eu tinha quebrado com a empresa, e eu fui convidado para trabalhar numa multinacional para ganhar um salário exorbitante para ficar viajando pelo mundo. O salário, o emprego dos sonhos. Aí passei por todas as entrevistas, né? Quando eu tô indo para a última entrevista, o diretor tinha falado para mim, Álvaro, hoje é para chancelar a tua contratação, é para dar o carimbo na tua contratação. Certo. No caminho lá, o cara me liga, a secretária me liga falando assim, Álvaro, a contratação foi cancelada, não vai ter mais contratação. E eu já tinha feito 1000 planos e tal. Aí eu falei, caramba, olha que chato, meu. Eu não sabia que naquela época... que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, né? Todas as coisas, até as decepções. Aí eu cheguei no meu quarto, eu me ajoelhei, comecei a conversar com Deus, eu falei, Senhor, afinal de contas, qual que é o meu propósito de vida? O que que eu faço da minha vida? Eu não sei o que que eu faço, o que que o Senhor quer que eu faça? Eu perguntei isso. E, entre outras coisas, eu comecei a orar e comecei a conversar com Deus. Eu falei, o que que eu faço? qual que é o meu propósito de vida. E não falei com ninguém sobre isso. Só que eu já estava frequentando os cultos todo fim de semana. Aí no sábado eu estou na igreja, não tinha comentado com ninguém essa pergunta. Aí a pastora, tem uma pastora que estava pregando, de repente ela para, ela está pregando no meio da pregação, ela para, ela olha para mim e fala assim: você, Álvaro, você, é para você, você está perguntando para Deus qual que é o seu propósito de vida. Deus manda te responder qual que é o teu propósito de vida. Eu, o Senhor, te respondo. Cara, quando ela falou isso para mim, quase que eu caio duro ali naquele lugar. Ela não tinha como saber seu nome. Não, ela era uma amiga nossa, mas ela não sabia dessa minha pergunta para Deus. Ah, sim, sim, sim. Ela não sabia que eu tinha perguntado isso. E Deus usou aquela mulher para me responder com a pergunta que eu fiz para ele. Eu perguntei qual que é o seu, meu propósito de vida. E ela começou falando assim: Álvaro, você está perguntando para Deus qual que é o seu propósito de vida. Deus manda te responder. E através da voz daquela mulher, Deus começou a me falar de coisas que eu nunca imaginei que iriam acontecer na minha vida. Aí foi a primeira grande experiência que eu tive com Deus, de saber que Ele escuta cada palavra que eu falei ali, que Ele escuta cada vez que eu for orar na minha casa, Ele está escutando, porque Ele usou uma mulher que não sabia o que eu tinha falado e me respondeu com a minha mesma pergunta. Aí certo. Eu falei: caramba, nunca mais eu posso me afastar desse Deus, Ele escuta o que eu estou falando, cara, que coisa louca. Aí comecei a ter mais experiências sobrenaturais, aí comecei a perceber que Ele também fala, não só escuta, como Ele fala. A maior maneira... Como que foi? A maior maneira que Ele fala é através da Bíblia, mas Ele fala também muito. Com cada um Ele tem um jeito de falar. Então, com você Ele pode falar através de visões, através de sonhos, através da própria Bíblia. A maior maneira dele falar com a gente é através da Bíblia. Mas comigo Ele fala muito também através de sonhos. Então, um dia eu estou em São Paulo, já era pastor, e um dia eu estou em São Paulo, o sonho não tem nada a ver com nada de religião, nada. De repente, no meio do sonho aparece uma mulher e fala assim para mim: Álvaro, você pode orar pela minha mãe? Quando ela falou a palavra orar, eu já saquei na hora que era Deus falando através daquele sonho. Aí eu perguntei para a mulher assim: quem é a sua mãe? Ela falou assim: o nome da minha mãe é Raquel. Eu falei assim: o que que a sua mãe tem? Ela falou: minha mãe não consegue dormir, ela está com insônia, ela está desesperada, ela não consegue dormir. Você pode orar para minha mãe dormir? Eu falei: pode deixar que eu vou orar e a tua mãe vai dormir. Eu consegui acordar daquele sonho, eu me despertei, me ajoelhei, aí eu repreendi aquela insônia, porque eu aprendi depois com a minha caminhada, né, que existe uma luta no mundo espiritual. Então eu repreendi no nome de Jesus que aquela insônia saísse daquela mulher, e na mesma hora me ajoelhei e falei: Deus, Senhor, por favor, restaura o sono dessa mulher. Eu não sei quem é essa mulher, mas por favor, restaura em nome de Jesus o sono dessa mulher. E voltei a dormir. Não falei nada para ninguém novamente. E no sábado, na verdade, quem foi pregar fui eu. Eu estou pregando, fui no Guarujá pregar na nossa igreja, que é numa comunidade do Guarujá. E de repente chega uma senhorinha, que na mesma hora eu lembrei que o nome dela era Raquel. Eu não sabia quem era aquela Raquel do sonho, mas na hora que a mulher entrou, eu lembrei e parei de pregar. Eu falei: dona Raquel, eu tive um sonho assim, assim, assado. Foi para a senhora esse sonho? A mulher arregalou os olhos, ela falou assim: pastor, posso dar um testemunho rápido? Eu falei: pode. Ela falou assim: faziam 26 anos que eu tomava remédio contra a insônia. Ontem foi a primeira vez que eu dormi sem remédio. Eu estou curada da insônia. Olha só. Nossa, que coisa de arrepiar. Caramba. Então, eu comecei a ver que Deus, Ele é vivo. Então, qual que é a diferença, Enani? Muita gente pensa que é religião. Eu estou falando o tempo todo, não é religião, é relacionamento. Só que para você se relacionar com Deus, você tem que ir com tudo. Não pode ser, porque nada com Deus é superficial. E Ele é sobrenatural. O quente ou frio, mordo ou te vomito? Não tem essa. Então, eu vejo, por exemplo, daí o que aconteceu? Quando eu fui para essa estrada, né? Muitos amigos se afastaram, porque pensaram: esse cara tá louco, agora só fala de Deus. Esse cara pirou. É comum isso. A maioria dos seus amigos se afastam porque pensam que você fica fanático e tal. Só que quando aperta a situação, volta tudo. Então, de repente, quando os caras começam a ter os problemas do dia a dia, aí vem um que me liga assim: Álvaro, por exemplo, eu vou te dar relatos verdadeiros. Um me ligou falando assim: Álvaro, eu agora acabei de sair do médico, descobri que eu tô com câncer na próstata. Eu não sei o que que eu faço, cara. O que que eu faço? Aí eu falei: vem comigo, nós vamos buscar Deus e Deus vai te curar. Final da história, o cara foi curado. Teve um outro que me liga assim de madrugada, porque pastor é como se fosse médico, né? Você atende as pessoas a qualquer hora do dia, com os problemas mais loucos que existem, e muitas vezes você vai em lugares que normalmente uma pessoa comum não vai, né? Você está numa UTI, ou você está num cemitério, ou você está num lugar onde alguém está passando uma grande aflição. Sim. E teve um dia, por exemplo, um amigo meu me ligou quase meia-noite falando assim: Álvaro, você pode atender um amigo meu? Eu falei: o que aconteceu? Ele falou: cara, ele acabou de descobrir que a esposa dele está traindo ele. Ele está querendo matar ela e se matar. Você Ah, pode meu atender? Deus. Você pode atender o cara? Eu falei: posso. Aí, cara, final da história. Eu fiz o. Oi, oi, Nani, acabou... eu desliguei aqui? Não, não, que eu tô ouvindo. Eu fiz o cara ir na minha casa meia-noite, conversei com o cara e no final da história. Eu consegui tranquilizar ele, e ele hoje ele tem paz, e hoje ele tem, como é que se fala, tem uma vida normal, tranquilo, porque ele também foi pro caminho de Deus, ele começou a se relacionar com Deus. Até esse gancho que eu queria falar para você, que existe dois tipos de paz, né? Não quero pregar para você, mas eu quero ensinar o que eu tenho aprendido. Por favor, que a gente quer aprender. Existe dois tipos de paz. Uma paz é aquela paz que o mundo dá pra gente, que é aquela paz onde você fundamenta ela em alguma coisa que você tem que é perecível, tipo dinheiro, tipo um relacionamento, uma pessoa, porque as pessoas podem, de uma hora para outra, faltar. Tipo, de repente, um estilo de vida, né? Ou porque você tem uma vida onde você pode fazer o que você quer, e você faz e acontece, e de repente você toma um baque naquele tipo de vida, e você fica sem chão. Essa é a paz que é baseada em coisas perecíveis. E tem a paz que Deus dá pra gente, que é a paz que ultrapassa todo entendimento. É uma paz que você vai estar com ela se você tiver dinheiro, se você tiver sem dinheiro, se você tiver num relacionamento, se você tiver sozinho, se você tiver com saúde ou se tiver doente. Até por falar nisso, não sei se eu tô falando muita coisa, você quer me Não, não, interromper? eu quero que você fale mais, pelo amor de Deus. Tá muito bom. Então, daí, eu passando por essa experiência de ver que Deus existe, que Ele fala, que Ele escuta, e comecei a ver milagres, né? Eu comecei a. O X da questão toda é que eu comecei a colocar em prática a palavra de Deus. Eu não comecei a ficar só naquela de teoria. Porque hoje, como pastor, eu vejo muita gente vai na igreja durante muitos anos e não vê nada de sobrenatural, porque a pessoa não pratica. A pessoa fica com medo, ou fica confortável, ela fica numa zona de conforto, para ser mais correto. E para você experimentar o sobrenatural de Deus, você tem que sair da zona de conforto, como eu te falei desde o início. Você tem que buscar com todas as suas forças, senão você vai ficar só na história dos outros. Você vai contar só fatos que aconteceram com os outros. Se você quer vivenciar Deus mesmo, cara, você tem que colocar em prática. Foi o que eu comecei a fazer. Então, por exemplo, quando eu não conhecia Deus, eu tinha crise de pressão baixa. Então, de uma hora para outra, eu já pe quase perdi voo, porque quando eu tinha aquelas crises, eu começava a ter que ir para o hospital para tomar soro, para poder me recuperar. E quando eu comecei a ler a Bíblia, eu li a parte lá que Jesus falou assim: ó, em meu nome vocês vão colocar a mão sobre os enfermos e eles serão curados. E tudo que vocês pedirem no meu nome, eu mesmo vou fazer. Aí um dia eu estou no ônibus, indo para o trabalho, estou de terno, sozinho na parte de trás do ônibus. Um calor tremendo, o sol batendo na minha cabeça, de repente comecei a ter aqueles sintomas da pressão baixa. Eu falei: caramba, eu acho que eu vou ter um piripaque aqui nesse ônibus. E eu falei: caramba, como é que vai ser? Eu acho que eu vou cair duro aqui. Aí me lembrei dessa palavra de Jesus. Eu falei: caramba, ele falou que no nome dele é para colocar a mão sobre os enfermos, e quem vai fazer é ele, não sou eu. Eu falei: não importa que o enfermo sou eu mesmo. Eu mesmo coloquei sobre mim a mão. E determinei que eu fosse curado naquela hora. Eu recebi uma cura instantânea. Eu fui curado instantaneamente. Eu falei: caramba, esse negócio funciona mesmo. Daí comecei a ficar alegre, feliz, né? Aí Caramba! comecei a ver um monte de milagres na minha vida, porque eu comecei a colocar em prática. Aí eu te contei do segundo baque, né? Que foi a quebra da empresa, a parte da depressão. Aí tem o terceiro baque na Mas minha vida. pera, dá uma trava agora, pera aí. Aí beleza, quando você quebrou nessa empresa, você disse que você contraiu uma dívida milionária. E... Como é que foi o processo para você pagar essa dívida? Ou você ainda tá devendo? Como é que, tá, como é que foi essa questão? Caducou, que eu não tive condições de pagar. Foi o... Caducou, né? Depois de 5 anos. Na verdade, o banco, ele fica tentando recuperar, mas não... foi um negócio impagável, que eu não consegui mais. Mas depois de 5 anos, meu nome voltou ao normal. Porque o que aconteceu é o seguinte, eu trabalhei para prestava serviço para vários bancos. E o principal banco meu, que cliente meu, ele queria que eu reinvestisse em infraestrutura. Então, eu tinha que ter uma estrutura grande para poder atender um banco grande. Eu tinha que ter certificações cada vez mais atuais para continuar atendendo o banco. Só que o banco, é engraçado, né? O banco, ele cobra dos clientes e dos fornecedores que você paga em dia, só que ele atrasa os pagamentos. E eu fazia um monte de contrato com o banco, onde eu tinha que gastar na frente para receber lá depois. Por isso que eu quebrei, que eu comecei a contrair empréstimo para pagar as despesas antes de receber dos meus clientes principais. Aí os juros sobre juros começou a me quebrar, tem uma hora lá que eu não aguentei e quebrei. E ficou uma dívida impagável. Depois eu só consegui me recuperar quando eu comecei a trabalhar novamente, daí eu comecei do zero de novo. Comecei a falar, pensei assim, ó, aqui que eu não vou ficar chorando, vou para cima de novo, vou começar a trabalhar do zero. Comecei a trabalhar como comercial para algumas empresas de tecnologia. Daí eu comecei a fazer o que eu fazia para mim, eu comecei a fazer para os outros, de vender para bancos, né? Para outras empresas. E é isso. Ô Álvaro, tem uma questão que é meio chata de perguntar. Se você não puder falar, não tem problema nenhum. Se você falar, não tem problema. Aqui a gente traz muito a questão do estelionato amoroso, que é onde a mulher se aproxima de um homem e de má fé, ou então porque no meio do relacionamento ela decide que quer outra coisa, quer outra pessoa, e aí ela sacaneia a pessoa. Vamos por partes, se você puder responder, se não puder, não tem problema nenhum. As suas separações foram amigáveis ou você acha que houve má fé? Como é que você enxerga isso? E com relação a questão da sua ex-esposa querer aumentar a pensão, ali você acha que ela agiu de maldade? Como é que foi isso pra você? Vamos, os dois relacionamentos, como é que você faz uma avaliação hoje com a maturidade que você tem hoje? Então, por exemplo, quando eu tive o rompimento do meu casamento, a gente brigou muito, foi um rompimento em litígio, né? Porque ela imaginava que eu estava ficando cada vez mais rico, só que eu comentava com ela que eu tinha essa despesa de juros, que na verdade teve uma hora lá que eu era muito descontrolado na parte financeira, não gastar, praticamente fazia quase tudo, apesar de ter 100 pessoas trabalhando para mim, o melhor vendedor era eu, tinha que ficar vendendo o tempo todo e ao mesmo tempo, e eu não era um bom administrador, e eu reconheço isso, e eu só sei que tem uma época lá que eu perdi o controle e eu sabia que eu ia quebrar, só que a minha empresa, a minha ex-esposa não acreditava e ela começou a cobrar mais e pelo ponto de vista dela, ela achava, não, ele tá mentindo para mim, porque eu tô vendo ele pra cima e pra baixo, fazendo o que ele quer e tal, ele tá ganhando muito dinheiro. E aí foi uma separação muito difícil. Tenho duas filhas, né? Na época elas eram pequenas, elas ficaram muito abaladas, porque a gente brigava muito. E na segunda separação, que foi, não foi numa separação, porque eu não cheguei nem a casar. Foi uma decepção que eu tive, né? Porque era uma pessoa que eu queria ficar junto, que eu queria casar, e eu estava colocando todas as minhas esperanças naquele relacionamento. E foi um erro também que eu fiz, né? Que depois que eu reconheci que a gente não pode colocar a nossa felicidade um pouco atrás aí, em algo perecível, né? Um relacionamento é uma coisa que pode ser rompido. E se você tem você tem a tua felicidade baseada num relacionamento, a qualquer momento você pode estar sem chão. Então, para você ter uma ideia, quando eu comecei a buscar Deus e comecei a ter essas experiências, de eu ver que Deus fala, Deus escuta e tal, foi na época que eu rompi com essa menina, que eu ia casar. E eu comecei a ter as experiências e depois a gente reatou. Depois de um ano a gente reatou. E ela falou assim, não, agora eu tenho a certeza que eu quero ficar com você, vamos ficar junto e tal, tal. Eu falei, tá bom, vamos ficar junto. E ela morava no interior. E eu fui pro interior buscar ela. Só que eu já tava tendo experiência com Deus. Eu falei, caramba, eu era apaixonado pela garota. Eu falei assim, nossa, que legal, tô indo falar com ela, tô indo buscar ela no interior e tal, vou ser feliz agora. Mas eu falei assim, caramba, mas eu não perguntei pra Deus. Eu não perguntei se isso aqui vai dar certo. Porque agora eu sei que Deus fala, que Deus responde. Eu tenho que perguntar pra Ele, senão eu vou... Eu não quero mais tentar ser feliz, eu quero ser feliz. E como Deus, eu aprendi que Ele sabe do fim, antes de começar, eu cheguei no lugar onde a garota estava, nós pegamos todas as coisas dela, levamos para o meu carro, aí fomos para um hotel para viajar no dia seguinte, e eu me ajoelhei, falei, Senhor, me perdoa porque eu não perguntei para o Senhor, esse relacionamento vai dar certo? Se o Senhor falar que sim, eu vou com tudo, se o Senhor falar que não, mesmo eu gostando dessa menina, eu vou deixar essa garota. Mas o que o Senhor falar para mim, eu faço, mas me faz alguma coisa que eu vejo que é o Senhor me respondendo que sim ou não. Eu tenho que ter uma resposta, não posso ficar... Porque eu estou resolvendo minha vida e estou colocando toda a minha confiança no Senhor. Só sei que fui dormir, no dia seguinte, quando eu acordo, eu vejo a menina com os olhos arregalados, me olhando, falando, Álvaro, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, o que foi que aconteceu? Álvaro, eu nunca tinha sonhado com a minha mãe. Nunca, nunca na minha vida. A mãe dela tinha falecido, não sei quanto tempo. E a minha mãe só falava para mim assim, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Aí eu olhei pra garota e falei assim... Meu Deus, cara, eu tô arrepiado aqui, ó. É, então, eu tô falando pra você, eu falei, então, olha, eu vou te contar uma coisa. Eu contei pra ela assim, a resposta do seu sonho é sobre nós dois. Aí eu falei pra ela, não vou tentar ficar com você por um período pra gente ter problema lá na frente. Então é melhor a gente sofrer agora um pouquinho do que a gente ficar num relacionamento que a gente vai sofrer demais. Eu não quero mais tentar ser feliz, eu quero ser feliz. Eu falei pra ela assim, eu só faço agora o que Deus me manda. Então, não sei se ela entendeu ou não entendeu. Eu só sei que eu rompi o relacionamento naquele dia com a menina. Peguei uma estrada, chorei pra caramba na estrada, voltando pra São Paulo. Depois eu agradeci a Deus, porque, cara, ele, na verdade, foi um livramento que eu tive. Porque a gente apanha muito na vida e tem uma hora que você tem que decidir o que você quer. Você quer ser feliz ou você quer se enganar? Então, eu não queria mais ter um casamento onde, depois de um período, eu ia estar desgastado com a mulher... E ia ter uma decepção com ela. Até para voltando nesse assunto, né? Depois eu tive como você falou assim, poxa, mas às vezes o homem é traído pela pessoa, o homem ele tem um relacionamento que ele não tá esperando que vá ser rompido e ele fica fragilizado. Mais uma vez, eu vou te contar mais uma experiência que eu tive na parte sentimental com Deus. Eu estava me relacionando com uma garota, já estava um tempão com ela. E quando você está alinhado com Deus, Ele te antecipa fatos. Você nunca é surpreendido. Nunca, nunca, nunca, nunca. Eu estava na casa de um amigo nosso, um grande homem de Deus, e ele é muito usado por Deus. A gente estava lá fazendo uma visita para ele e tal. Ele falou assim, e Deus usa muito ele para revelar os mistérios e tal, né? Eu estou falando para você uns assuntos que é o sobrenatural de Deus, não tem explicação. Ou você vive, você não pode tentar entender que você fica no meio do caminho, você vive. E eu tô lá na casa dele, de repente ele fala assim pra mim, Álvaro, vamos fazer uma oração? Vamos. Tal. Aí fizemos oração e tal. Acabou a oração, Deus começa a revelar pra ele umas coisas que eu não tava esperando. Aí Deus fala assim, através da voz dele, falou assim, olha, Deus tá mandando avisar você que ele vai terminar o seu relacionamento. Eu falei, o quê? Ele falou, não, ele vai terminar o seu relacionamento. Por quê? Falou, porque ela está fazendo uma coisa que não está agradando o coração de Deus. Eu falei, o que, que ela está fazendo? Ele falou, não sei, só sei que Deus está mandando avisar você que ele está rompendo o seu relacionamento. Aí eu acabei descobrindo que a garota estava fazendo planos de fazer um concurso fora de São Paulo e não tinha me avisado. E quando eu falei para ela assim, olha, eu soube que você está fazendo alguma coisa que não está me agradando e não está agradando a Deus, principalmente. Daí ela abriu o jogo. Ela falou assim, eu estava fazendo um concurso público e se eu passasse, eu ia para lá, não ia te falar nada. Aí eu falei, então, eu fique sabendo que o nosso relacionamento está rompido, não, nem por minha decisão, porque o próprio Deus não se agradou de você tentar me passar a perna. Olha então, só, cara. Então, é por isso que eu tenho muita alegria de, hoje, quando eu falo de Deus, eu falo para as pessoas se ligarem nele, que as pessoas nunca mais vão ser enganadas. Ele vai te antecipar fatos. Se alguém tentar te passar a perna, se alguém tentar te derrubar, ele vai te dar o escape. Então você nunca vai ser surpreendido. Nunca. Nunca vai ser surpreendido. E é por isso que eu tenho muita alegria de ir para os lugares que Deus me manda ir. Então eu tenho visto pessoas... Eu tenho ido em lugares assim que são punks para você ir. Então eu vejo, às vezes, pessoa que está praticamente já entregue para morrer e a pessoa se recuperar. Eu vejo pessoas que... Você... O que, que acontece? Quando a pessoa crê que Deus tem poder, ele faz aquilo que a pessoa crê. Porque a pessoa, pela fé, você libera o poder de Deus. Agora, tem gente que acha que é uma religião que fica só na prática religiosa e não vive o que Deus manda fazer. Aí fica no meio do caminho. E eu tô falando bastante, né? Não, mas é que pode falar. A gente que tá, é ótimo o ensinamento. Então, eu vou até passar pro terceiro baque que eu queria comentar com você. Eu tô já, depois de um período, eu tô trabalhando numa empresa multinacional. Tô fazendo um tratamento dentário. De repente, eu tenho, durante o tratamento dentário, eu passo uma madrugada com muita dor no estômago. Ligo pro meu dentista, ele mandou tomar uma medicação que me deu muita dor no estômago. Eu ligo pro meu dentista, explico, ele falou, não, cara, isso não é normal, procura um gastro. Vou na médica, a médica começa a olhar pra minha cara e não fala nada. Eu falei, ih, caramba, o negócio não tá legal. De repente, a médica fala pra mim assim, Álvaro, você tem um câncer linfático. Ah, meu Deus. É. Aí eu falei, o quê? Ela falou, você tem um câncer linfático. Isso na época da Copa no Brasil, em 2014. Aí ela falou assim, cara, eu não sei nem como te tratar, porque eu acho que é situação de cirurgia. Eu vou te encaminhar pra um cirurgião. Aí fui pro cirurgião, o cara tem um diálogo comigo, que se eu não tivesse Deus, eu morria ali na frente. Ele começou, ele pegou meus exames, ele falou assim, cara, ele falou com bastante naturalidade, vou abrir tua barriga, vou tirar teu estômago, vou cortar onde tem tumor e coloco tudo dentro de novo. Eu falei assim, você não vai fazer nada disso. Ele falou, por que eu não vou fazer nada disso? Eu falei, porque eu vou orar pro meu Deus, ele vai evitar que eu passe por essa cirurgia. Aí o cara deve ter pensado, esse cara é um louco, né? Ele falou assim, ó, e tem mais. Ele falou pra mim assim, ó, é o seguinte, eu nem sei se eu consigo te operar, porque pelo tempo aqui, eu acho que você não tem nem mais tempo pra fazer a cirurgia. Se eu conseguir te operar, eu vou ter que fazer isso que eu acabei de falar pra você. Mas você que manda, você que sabe se você vai ter que... Se você quer passar pela cirurgia ou não. Eu falei, não vou passar por cirurgia e vou ser curado sem nenhuma cirurgia. Por que que eu falei isso? Eu saí do médico. Aí quando eu tô saindo do consultório do médico, aí tive mais uma experiência sobrenatural. Mais uma. Eu tô descendo o elevador assim. Cara, eu começo a escutar Deus falando assim, muitas são as aflições do justo, mas eu te livro de todas. Eu te livro de todas. Cara, quando falou isso pra mim, cara, quase comecei a chorar ali naquele lugar. Porque o próprio Deus começou a falar comigo que ia me livrar daquilo ali. Aí cheguei, fiquei feliz pra caramba, cheguei na minha casa, me ajoelhei e falei, Senhor, eu tenho lido a Bíblia, praticado a palavra do Senhor, eu não estou brincando com o Senhor e eu sei que o Senhor não está brincando comigo. Eu li uma vez que está escrito ali, que está em Marcos 11, 23, aquilo que eu falar com fé, se eu falar crendo, vai acontecer. E eu sei que o Senhor não mente quando o Senhor fala. Então eu estou falando agora para o Senhor, para mais ninguém, só eu e o Senhor aqui. Eu estou falando que eu vou ser curado sem passar por nenhuma cirurgia, porque o Senhor garantiu para mim que aquilo que eu falar crendo vai acontecer. Fiz essa oração, fui dormir, dia seguinte me liga a primeira médica, falando assim, Álvaro, aconteceu um negócio estranho. Falei, o que, que foi? Fui mostrar teus exames para um outro médico, um oncologista, ele falou que você pode ser curado sem passar por cirurgia. Olha só! Ah, então, para você ver que não tem coincidência, né? Foi resposta de oração. Deus me fez... Na mesma hora ver. Aí, só sei que é o seguinte, fui fazer todo o tratamento médico, quimioterapia, aí tô no meio da quimioterapia, aí vem uma médica perguntar pra mim, Álvaro... Só uma coisa, quimioterapia é horrível, né, Álvaro? Fala aí, horrível, então, né? Eu fiz a quimioterapia... Estômago embrulhado... Então, é isso que eu ia te falar, não tive um enjoo. Eu saía da quimioterapia, ia caminhar com as minhas filhas, ia passear com as minhas filhas, eu passeava, porque eu moro em Genópolis, ali perto de Genópolis, Santa Cecília, e eu ia fazer, não sei se você conhece São Paulo, eu andava mais ou menos uns, eu ia de carro, né, para fazer a químio, Mas depois eu voltava e andava mais ou menos uns 3 quilômetros, logo depois da quimio, com as minhas filhas. E eu fiz. A minha mãe não sabia, minha mãe só soube há 4 meses atrás que eu passei por tudo isso. Porque a minha mãe tinha perdido a minha avó e minha tia de câncer, eu não quis que ela ficasse preocupada. Eu fiz quimioterapia morando com a minha mãe e ela não soube que eu estava fazendo quimioterapia. As únicas pessoas que souberam foram a minha irmã, minhas filhas e o pessoal da minha igreja que ficou intercedendo por mim. Mas daí, mais uma vez, eu vi um mover sobrenatural de Deus. Eu estava no hospital e uma médica veio me perguntar assim: Álvaro, como é que você está psicologicamente? E eu estou falando com você, eu estou colocando para você experiências que eu vi a palavra de Deus funcionando. Sim. Eu falei para ela assim: eu estou curado. Ela falou: como que você está curado se você está fazendo tratamento? Aí eu comecei a explicar para ela que a palavra tem poder, comecei a dar testemunhos de muita coisa que eu tinha vivenciado. Tal. De repente, quando acabou a conversa com ela, ela falou assim: Álvaro, eu posso te fazer uma pergunta, um pedido? Eu falei: pode. Você pode orar por mim? A médica falando para mim. Eu fazendo quimioterapia, a médica olhando para mim, perguntando para mim, pedindo para mim. Eu falei: qual que é o problema da senhora? Ela falou assim: eu não consigo engravidar. Eu e meu marido já estamos tentando ter um neném, um filho, há não sei quantos anos, não me lembro agora. E eu trabalho com um equipamento que emite, tem radiação, e eu só posso ficar grávida durante 3 meses no ano. Mas pela sua fé, eu creio que se você orar, eu vou ficar grávida. Eu falei para ela assim: eu vou orar, a senhora vai ficar grávida e a senhora vai me mandar um e-mail me comunicando que a senhora está grávida. Porque Deus não falha. Cara, 2 meses depois eu recebo esse e-mail, a mulher me agradecendo porque ela estava grávida. Eu fiquei muito feliz. Nossa, que bênção, cara. Caramba. Cara, é muito legal, cara. A recompensa de você ter Deus com você é maravilhosa. E depois eu fui curado do câncer. Aí estou fazendo tratamento de acompanhamento alguns meses depois. Aí tive mais uma experiência com Deus. Aí o médico, eu comecei a ter acesso de tosse. Aí o médico começou a falar para mim, ele pegou meus exames de acompanhamento, eu já estava curado do câncer. Ele falou assim: Álvaro, infelizmente as notícias não são boas. Você está tendo tosse? Eu falei: tô. Cara, então eu vou ter que te falar que você está com nódulos no pulmão. Eu acho que agora você está com um problema no pulmão. Eu falei para ele: doutor, eu não tenho nada. Como que você não tem nada, Álvaro? Você não está tossindo, os exames estão falando que você tem nódulos no pulmão. Eu falei: doutor, eu não tenho nada. Porque eu estava colocando em prática aquilo que eu falei para você agora há pouco. Aquilo que eu falar com fé, se eu crer, vai acontecer. Eu me baseio que quando Jesus fala, é simples assim, acontece. Aí eu comecei a falar para o médico: doutor, eu não tenho nada. E o senhor pode me receitar, me prescrever novos exames? Ele falou assim: posso. Mas por que você está querendo novos exames? Eu falei: porque o senhor vai ver que nos novos exames eu não tenho nada. Ele falou: você que sabe, eu vou prescrever, mas você não vai tomar nenhuma medicação? Eu falei: não, eu não vou tomar porque eu não tenho nada, eu estou curado. Eu só sei que demorou mais ou menos uns 15 dias para eu ter o resultado dos exames, e eu não parava mais de tossir. Cara, era tosse atrás de tosse. Até nos dias de hoje a gente fala isso, né? É preocupante. Mas eu pensava assim: cara, não é pelo que eu estou sentindo, não é pelo que o médico falou, é pelo que Deus falou. E Deus falou que aquilo que eu falar com fé vai acontecer. Eu declarava o tempo todo: eu vou chegar na frente daquele médico, ele vai pegar meus exames e vai falar que eu estou curado, no nome de Jesus. Eu falava isso. O médico vai falar que eu estou curado, eu estou curado. E, cara, cheguei na frente do médico, o médico olhava para mim, olhava para os exames e falou: cara, você não tem nada, você está curado. Caramba, sem remédio, sem nada. Sem nada, sem nada, sem nada. Aí eu vi mais uma vez que Deus funciona, que a palavra dele funciona. E o que eu tenho feito hoje é divulgado todas as experiências que eu passei pela minha vida. Então, primeira coisa, uma coisa é aquilo que eu falei para você: é você ter paz baseado numa coisa perecível, como um relacionamento, como dinheiro, como saúde. E outra coisa é aquela paz que ultrapassa todo entendimento. Então hoje eu tenho paz, como eu falei para você. Se eu tiver com a saúde bem, se eu tiver mal, porque eu sei que Deus me cura. Se eu tiver com dinheiro, sem dinheiro, num relacionamento ou sem ninguém. Porque Deus é comigo. Então, o que eu aconselho às pessoas? Aqueles que querem seguir o caminho de Deus, tem algumas coisas que você tem que fazer, né? Não sei nem se você quer que eu fale aqui, mas... Por favor. Hã? Pode falar, por favor. Então, o mundo espiritual, eu quero compartilhar com você o que eu aprendi. O mundo espiritual, ele funciona através da nossa voz. Quem ativa o mundo espiritual é a gente. Então, é a mesma coisa que... Vou dar um exemplo, assim, me desculpe pelo exemplo. Se você chegar num restaurante e o garçom falar para você o que, que você quer comer e você ficar quieto, simplesmente o cara não vai te servir nada. E Jesus, ele é um cavalheiro. Ele só faz aquilo que você pedir. E o mundo espiritual, ele é ativado pela nossa voz. Então, a primeira coisa, para quem quer buscar Deus... É, a palavra de Deus diz que Jesus, ele deu a vida por nós. A gente tem que receber a vida dele. Eu não sei se você quer fazer essa experiência agora, ou se você quiser, eu faço você receber a vida de Jesus agora, da maneira como ele quer. Você quer fazer, Nani? Quero, vamos lá, quero. Como é que é? Os ouvintes também podem receber junto ou não? Só eu aqui? Todo mundo que quiser, que crer na palavra de Deus, primeiro eu quero te explicar o que está rolando aqui. Está rolando o seguinte... A gente tem uma vida afastada de Deus. E quando a gente tem uma vida afastada de Deus, a gente faz um monte de bobagem, né? A gente faz Sim. um monte de bobagem. A gente erra, porque tem determinados dias da nossa vida que a gente mente, tem dias que a gente dá uma rasteira em alguém, que a gente ofende alguém. E cada ato desse é um pecado perante Deus, e tem o mundo espiritual, ele é baseado em leis espirituais, em legalidade espiritual. Para cada pecado, o preço do pecado é a morte, é simples assim. Se a gente não tiver o perdão de Deus, quando a gente for para o julgamento, cada um vai ter que ir para o inferno, porque o preço do pecado é a morte. Só que Jesus, ele morreu no nosso lugar para dar a vida dele para a gente. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a gente se arrepender dos pecados, e aceitar o perdão de Deus, recebendo a vida dele na nossa vida, né? Quando a gente faz isso, quando a gente se arrepende de pecados, não falar por falar. Se você quer ter uma vida com Deus mesmo, você tem que reconhecer que a gente não consegue andar sozinho. A gente tem que ter Deus com a gente, direcionando a gente para todos os caminhos. Então a gente tem que mudar de atitude, mudar de pensamento, começar a seguir o que Deus quer que a gente faça. Então a gente tem, primeira coisa, a gente tem que pedir perdão por tudo que a gente já fez de errado, para a gente receber o perdão que ele já deu para a gente. Então, se você está afim de receber o perdão, é uma simples oração que eu vou fazer aqui e você repete cada palavra que eu fizer, tá bom, Hernani? E quem tiver afim de fazer isso, tem que abrir a boca e falar para Deus. Mas tem que abrir a boca e a voz tem que sair mesmo. Porque o mundo espiritual tem que escutar que você está fazendo a sua opção por Deus. Vamos lá? Vamos. Então é, Senhor Deus... Pode Senhor repetir, Deus, Alberto. Eu peço perdão por todos os meus pecados. Eu peço perdão por todos os meus pecados. Recebo o Senhor Jesus Cristo. Recebo o Senhor Jesus Cristo. Como meu único e suficiente Salvador e Senhor. Como meu único e suficiente Salvador e Senhor. Senhor, muito obrigado pelo seu amor e pela minha salvação. Amém. Senhor, muito obrigado pelo seu amor e pela sua salvação. Amém. Amém. Posso fazer uma oração rápida por você e por todo mundo que está escutando? Por favor. Pai querido e amado, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu clamo que o Senhor preencha o coração de cada pessoa que está escutando, que aceitou agora o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, Pai. O Senhor preencha o coração de cada pessoa, que o Senhor dê paz, que o Senhor dê alegria, que o Senhor dê força. E onde houver tristeza, eu retiro agora toda a tristeza, toda a fragilidade e toda a cegueira espiritual. E eu declaro que essa pessoa que acabou de receber o Senhor Jesus Cristo é uma pessoa abençoada e próspera em tudo que ela fizer. Ela vai ter agora a direção de Deus, a força do Senhor e vai testemunhar para a honra e glória do seu nome, no nome de Jesus. Simples assim. Você fez uma oração e no mundo espiritual você recebeu o próprio Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Qual que é o segundo passo que a pessoa tem que fazer? Todo mundo tem que fazer. Você quer queira ou você quer não queira, você tem que se batizar nas águas, que é uma. Eu vou depois. Você vai falar do meu Instagram, né? Só para você Sim. saber o que rola quando a pessoa se batiza nas águas. Ela é um ato, não é um ato ritual, não é um ritual religioso. É um ato onde está acontecendo algumas atividades no mundo espiritual também. Então, quando a pessoa ela desce nas águas, ela está matando o corpo dela, do antigo homem, da antiga mulher. Ela está morrendo com aquele corpo. Então, quando ela ressurge das águas, quando ela sobe nas águas, ela está com o corpo limpo do pecado, não tem mais nada de pecado naquele corpo. Então, ela está com o corpo preparado para andar com Deus. Eu vou colocar depois no meu Instagram, para quem me seguir, alguns vídeos onde mostram pessoas sendo curadas nessa hora, pessoas sendo libertas de vícios nessa hora, na hora do batismo nas águas. Então, tem uma mulher lá, que uma italiana, que ela foi curada da cegueira na hora que ela foi batizada nas águas. Para você ver como é um ato tão importante. É um ato que a pessoa tem que fazer só quando ela tem consciência que ela pecou, que ela está querendo se limpar do pecado. Então é um ato físico e espiritual, onde ela submerge nas águas, ela vai para baixo das águas, naquele momento ela está morrendo com aquele corpo, espiritualmente. Aí quando ela sai das águas, ela nasceu com um corpo novo, limpo do pecado. É um renascimento espiritual, e é muito importante. E eu vejo pouquíssimas pessoas hoje falando sobre isso. Mas é o que te faz você começar uma nova vida com Deus. E isso é muito importante. E uma outra coisa que as pessoas têm que ver... O que eu estou falando para você, viu, Enoni, para todo mundo que está escutando, não é religião, é relacionamento com Deus. Para você ter um relacionamento com Deus. É o que o próprio Deus manda a gente fazer. E uma outra coisa que a pessoa tem que fazer, ela tem que ter uma cobertura espiritual. Porque existe uma guerra espiritual à nossa volta. Existe uma guerra espiritual. Então, ou a gente está vencendo a guerra, ou a gente está dominado. Como é que você tem uma cobertura espiritual? Você tem que procurar uma igreja, você tem que frequentar uma igreja evangélica que vive a palavra de Deus. Eu estou falando isso porque é a igreja que vive a palavra 100% na prática. Então, quando você vai para uma igreja, você vai se encontrar com pessoas, cada um tem um tipo de dom. Então ali eu falei para você alguns testemunhos, por exemplo, que eu estava lá, que o homem usado por Deus me falou que a minha ex-namorada ia me trair, o outro... cada um tem um dom. Então você vai na igreja, um tem dom de cura, o outro tem dom de revelação, o outro tem dom de palavra de conhecimento, o outro tem dom... Então é como se fosse um grande hospital, cada um é um especialista numa coisa. E você tem que ter um pastor ou uma pastora para te guiar. Aquele cara ou aquela mulher, ele vai ficar intercedendo no mundo espiritual para você não cair em armadilhas. Então, se você precisar ter um aconselhamento, ele vai te orientar, faz assim, faz assado, evita isso aqui, eu estou intercedendo por você, estou junto com você, estou te orientando, porque sem esse aconselhamento espiritual, sem essa cobertura espiritual, você é uma presa fácil no mundo espiritual. Então, porque vai haver armadilhas para você cair. A gente está o tempo todo numa guerra espiritual à nossa volta. E se você não se atenta para esse fato, você dança rapidinho. Em outras palavras, você dança. Então, mas a pessoa... católica você não gosta? Não, não é que não gosta. É porque, ó, vou falar uma coisa que eu gravei um vídeo hoje, até estou colocando ali. Uma coisa é você viver a palavra, outra coisa é você viver a religião. A igreja católica faz uma coisa que Jesus não orientou a fazer. Quando Jesus, só para você entender o que eu vou te falar, o que acontece. Quando Jesus morreu na cruz, teve um acontecimento que pouca gente se atentou. Naquela época, antes de Jesus morrer, só podia falar com Deus o sacerdote do povo. Então ele entrava uma vez por ano num lugar chamado Santo dos Santos. Era um lugar que ele era cercado por um véu, uma cortina. Só podia entrar ali naquele lugar, só quem tinha autoridade espiritual para entrar naquele lugar era o sacerdote. Ele entrava uma vez por ano e tinha sacerdote que não estava santificado e o cara era fulminado na hora, porque Deus é santo. Então, como é que os caras faziam para saber se o cara ia sair ou não? Porque ninguém entrava ali, ninguém se atrevia a entrar ali, porque quem não tivesse santificado morria. Então os caras botavam uma cordinha no pé do sacerdote, se o cara começasse a demorar para sair, os caras puxavam porque o cara estava morto. O cara era fulminado pelo pecado, por ele não estar limpo do pecado. Quando Jesus morreu na cruz, a palavra de Deus diz, eu não lembro o versículo, mas depois, se quiser até passo o versículo, eu vou gravar um vídeo e vou colocar no meu Instagram, que o véu se rompeu de cima a baixo, para mostrar que não foi homem que cortou de baixo para cima. Significa que Deus, ele rompeu com aquele véu, e hoje todos nós temos acesso a Deus, como eu falei para você, que eu pedi para Deus me orientar, Deus me orientou, e eu tenho muitos testemunhos. Hoje o papo é reto, para falar uma gíria mais dos jovens, é papo reto, é você e Deus, não tem intermediários, você não precisa de intermediários. Então você fala, Jesus, não sei se você lembra, quando Maria, a mãe de Jesus, está com Jesus naquela festa, onde casamento, onde aconteceu o primeiro milagre de Jesus. Se lembra dessa passagem? Lembro que transformou a água em vinho. Então, quando a Maria queria que acontecesse um milagre, que ela fez? Ela reuniu os funcionários da casa, lá os serviçais da casa, e ela falou para eles assim, ó, façam tudo o que ele falar, que Jesus falar. E o que Jesus falou para a gente fazer? Ele falou para a gente assim, ó, quando você tiver quando ele ensinou a orar, quando você tiver na sua casa, fecha a porta do seu quarto e ora ao Pai que está no céu. Quer dizer, Jesus mandou a gente orar para Deus Pai. Então, a gente não tem que orar para Maria, a gente não tem que orar para Jesus, a gente não tem que orar para o Espírito Santo, a gente não tem que orar para santo nenhum. A gente tem acesso direto a Deus. Então é isso que eu estou falando para você, não é religião, é relacionamento. Você tem o sacrifício de Jesus Cristo permitiu esse benefício. Você pode falar diretamente com a maior pessoa que existe em todos os lugares. Quando você abre a tua boca, você se ajoelha para falar aqui, o Deus do universo está escutando a sua palavra, as suas palavras. Isso é maravilhoso. É um acontecimento que pouca gente percebe a grandeza. Você está no seu quarto. Você, Nani, se você falar alguma coisa agora para Deus, se você ir para um lugar aí sozinho, você fechar a tua boca, fechar a porta lá, e você abrir a boca e começar a falar com Deus, ele está parando para escutar você falar. Eu falei para você, eu dei o meu testemunho, Deus me respondeu com uma pergunta que eu fiz para ele. Eu tenho outros testemunhos mostrando que ele escuta cada palavra. E aí, então, não estou falando então, de igreja evangélica nem católica, estou falando de quem segue a palavra. Normalmente, o pessoal que segue o evangelho, né, é a igreja evangélica. Mas se tiver alguma igreja católica que faça isso, seria maravilhoso, mas eu não vejo. Então, não é por isso que eu não quero discussão de religião, eu quero falar sobre relacionamento. Você tem que ir onde se pratica a palavra de Deus. E Deus permite o livre acesso e a conversa direta com ele. Então, eu comecei a vivenciar milagres porque eu obedeci 100% à palavra de Deus. E aquilo que eu comentei com você, a primeira coisa que a gente tem que fazer é, vocês fizeram a oração, segunda coisa, assim que possível, se batizar nas águas, né? E fazer parte de uma igreja. Por quê? Na igreja você vai, toda semana você vai ter um alimento fresco, que a palavra de Deus é alimento. Você vai ter comunhão com outras pessoas que têm a mesma fé que você. É quando você aprende um idioma, você tem que falar com pessoas que falam aquele idioma. Essas pessoas vão ter experiências, vão te ajudar num momento de fraqueza, vão te dar a mão, vão te levantar. E Deus não quer que a gente ande sozinho. Ele quer que a gente esteja em grupo para a gente ficar forte. E nesse lugar, você vai ter um pastor, uma pastora para te orientar. Eu vejo muito, é uma coisa que eu tenho visto muito, né? É muito interessante você... Normalmente, Deus ele coloca como pastores e pastoras as pessoas mais humildes. Você vê muita gente, às vezes, um homem ou uma mulher de Deus, que às vezes nem fala o português direito, mas você vê que é uma pessoa usadíssima por Deus. Por quê? Que é aquela pessoa que não se souber, como é? Me faltou a palavra agora. Pessoa que não se acha. É uma pessoa humilde, que ela sabe que ela é apenas um instrumento de Deus. Então, quando você vê que a pessoa é realmente de Deus, é aquela pessoa que ela vai fazer por onde para você estar forte, para você estar direcionado no caminho de Deus e você ser vitorioso. E a terceira coisa e última coisa que a pessoa tem que fazer em tudo isso, ela tem que ter uma vida de intimidade com Deus diária. Você tem que orar, você tem que ir para o teu quarto todo dia, você tem que investir tempo no relacionamento com Deus. E o que você tem que fazer nesse relacionamento? Você tem que pegar uma hora do dia, e eu falo uma hora mesmo, você tem que ir para o seu quarto, fechar a porta, aí você cria, nesse momento, você cria uma atmosfera espiritual. Sabe quando você vai namorar, que você tá no carro, você cria um clima colocando uma música romântica? Sim. Tá. Para você orar, é legal você também criar o clima, você colocando louvores. Por quê? Porque Deus habita no meio dos louvores. Quando você começar a ter experiências com Deus, você vai ver que muita gente é curada só na música, só no louvor. Não precisa nem ninguém abrir a boca para fazer uma oração. Tem um monte de testemunhos de gente sendo curada na hora do louvor. Porque aquela hora é a hora que você cria o clima para Deus se manifestar. Então, por exemplo, eu faço aqui em casa com as minhas filhas, eu oriento elas, minha mãe e minha irmã, a gente faz isso. O que a gente faz? Em uma determinada hora do dia, cada um vai para o seu quarto, fecha a porta do quarto. Metade do tempo, o que a gente faz? A gente fica louvando, adorando Deus. Você vai criando aquele clima espiritual para Deus se manifestar. Depois, a outra metade, A gente ora e lê a Bíblia. Porque você está falando com Deus. Agora ele precisa falar com você. Como é que ele vai falar com você? Através da leitura da Bíblia. Então você tem que criar uma aliança com Deus para você não se afastar dele e ele começar a te permitir você viver o sobrenatural dele. Agora, você só vai viver o sobrenatural de Deus se você sair da sua zona de conforto. O resumo da ópera é esse. Você tem que sair da zona de conforto e buscar ele com todas as suas forças. Quando você fizer isso, você vai começar a ver Deus falando com você através de sonhos, você colocando a mão sobre as pessoas sendo curadas, você começar a ter testemunhos. Poxa, eu vou dar mais um testemunho. Eu gosto muito de dar testemunhos. Minha mãe, no final do ano passado, em setembro, outubro, ela estava preocupada com uma mancha no braço e ela foi na dermatologista. Aí a dermatologista falou para ela assim, olha, essa mancha no braço não tem nada não, mas essa do rosto aqui eu não estou gostando. E a minha mãe fez um tratamento e tal. Depois de um período lá, a médica falou para mim assim, sem a minha mãe escutar, olha, a tua mãe vai ter que fazer biópsia porque ela está com câncer de pele no rosto. Aí nessa época eu contei para minha mãe do meu testemunho, ano passado, depois de tantos anos. A minha mãe até ficou pasmo. Eu falei, mãe, é o seguinte, Deus me curou e vai curar a senhora. Então a senhora, a partir de hoje, a senhora declara que a senhora está curada. Como assim, filho? Eu falei, a senhora vai declarar que a senhora está curada, porque a fé é o seguinte, a gente trazer à existência aquilo que ainda não existe através das nossas palavras, da nossa crença. Então você, mãe, você vai falar o tempo todo, você vai na médica, vai voltar, não importa o que a médica falou, a senhora está curada. A médica vai olhar de novo para os seus exames, os novos exames, e vai falar que a senhora não tem nada, a senhora está curada. E todos os dias a gente orava e eu falei, mãe, como é que a senhora está? Estou curada. Mãe, como é que a senhora está? Estou curada. Mãe, como é que a senhora está? Estou curada. O que a médica vai falar? Estou curada. Cara, dito e feito, a gente chegou na médica. A médica começou a olhar para os exames da minha mãe, olhar para a cara da minha mãe, e a médica não entendia o que tinha acontecido. Ela falou, nossa, dona Maria de Lourdes, a senhora não tem mais nada, a senhora está curada. Então, a gente começou a colocar em prática o que Deus manda fazer. Então, eu vejo muita gente hoje falando assim, cara, eu não tenho sorte na vida, tudo que eu faço vai dar errado. Pronto, a pessoa já determinou que tudo que ela fizer vai dar errado. Você tem que profetizar aquilo que você quer ver. A palavra tem poder, Álvaro, isso é sem dúvida. A palavra tem um poder muito forte. Inclusive, as pessoas dizem que é por isso que a mãe não deveria... A gente traz muito isso aqui no programa. A mãe não deveria nunca, nunca, nunca amaldiçoar o filho, porque isso aí ecoa dentro da cabeça da criança e causa um problema muito grave. Então, tanto sem ser espiritual e quanto espiritual também. Então, você falou uma coisa muito legal. A minha filha mais nova... Ela estava sendo criada pela minha ex-esposa e a gente não se falava. Eu não falava com a minha ex-esposa e eu não tinha mais praticamente muito contato com a minha filha mais nova. O que eu fiz? Eu falei assim, eu sempre usando Deus como apoio. Falei, Senhor, eu não tenho como convencer minha filha a buscar o Senhor. Então o que eu faço? Eu estou aqui de joelho pedindo para o Senhor, coloca pessoas no caminho dela que levem ela para o Senhor. Dá paz no coração dela. Minha filha tinha síndrome de pânico de vez em quando. Quando ela me ligava, ela morava em Recife com a mãe, ela me ligava falando assim, pai, eu tô aqui no shopping, eu não consigo sair da sala aqui, eu tô na sala onde tem os bombeiros, me levaram aqui, me acudiram, eu não consigo sair dessa sala, você pode orar por mim? Aí eu orava, ela melhorava e saía. Aí de repente, passavam uns 2 meses, pai, agora me deu uma pane aqui, eu tô no restaurante, não consigo sair daqui, pai. Eu tô chorando, você pode orar por mim? Me tira dessa aqui, pai. Daí eu orava, falei, tá melhor, filha? Ela falou, tô. Aí saía. Aí eu falei, filha, é o seguinte, eu vou orar por você a minha vida toda, mas você tem que se fortalecer também em Deus. Se você ficar só dependendo de mim, tem uma hora que eu não vou estar mais aqui. Eu quero que você busque a Deus como eu tenho buscado. Aí eu falei pra tudo que eu falei pra vocês aqui, eu falei pra minha filha, que eu amo demais. Falei, filha, busca uma igreja, começa a participar da igreja, começa a viver a palavra. E começa a interagir com Deus, começa, não fica na teoria, começa a buscar ele com tudo, vai com tudo, filha. Deu outra, minha filha foi, ficou forte, ficou curada da síndrome do pânico, se curou, e hoje ela tá comigo, me ajudando, ela foi comigo em vários lugares onde a gente vai ajudar as pessoas que estão necessitadas. Tinha uma senhora, uma vez, três anos atrás, eu recebi uma ligação de uma mulher assim, recebi de uma amiga falando assim, Álvaro, tem uma mulher que acabou de sair do médico e o médico falou que ela tá com metástase no corpo todo. Você tem como falar com ela? Eu falei, tenho. Aí eu comecei a dar meus testemunhos pra mulher, e eu falei pra ela, a senhora crê que a senhora se cura? Eu creio. Meu irmão, eu fiquei praticamente 2 anos falando com ela todos os dias no telefone. Todos os dias no telefone. E ela passou por uma batalha, e ela, Deus curou ela da metástase no pulmão. Só que depois de um período, né, com Deus a gente não brinca, né? A gente não brinca. Ela começou a ter umas atividades que não foram muito legais, ela começou a se relacionar com um antigo namorado, era uma quase senhora. E aí ela começou a buscar Deus, aí Deus, quando você está fora da palavra de Deus, é como se você fosse um fora da lei. Aí você dá permissão para o inimigo te tocar. Aí teve um novo problema de saúde, e dessa vez ela não conseguiu escapar. E a minha irmã, minha filha mais nova, a gente ia na casa dela orar por ela. Só que na véspera da morte dela, né? Até eu perguntava para Deus assim, o que eu vou falar para essa mulher hoje, Senhor? Aí Deus me dava, através de um sonho, através de um... Sei lá, vinha de uma maneira diferente o que eu tinha que falar para aquela mulher. E na véspera da morte dela, eu tive um sonho muito claro. Você vai falar sobre salvação. E eu falei, tá bom, Senhor. Daí cheguei na casa dela com a minha filha e mais um casal. E eu falei assim, você sabe o que é salvação? Ela falou, eu acho que eu sei. Eu falei, salvação é você estar limpa de todos os pecados para você passar a eternidade com Deus. Você precisa se limpar de algum pecado? Você tem alguma? Você não precisa falar para mim, eu não preciso saber de nada. A única pessoa que tem que saber é Deus. Você precisa se limpar de alguma coisa? Cara, quando eu falei isso, ela desabou no choro. Ela começou a falar, sim, eu preciso. Eu falei, então agora você vai pedir em pensamento perdão para Deus. Ele vai te limpar dos pecados. Vai te limpar toda de todos os seus pecados. Pede perdão por tudo que você está fazendo de errado e Deus vai te limpar. Ela pediu perdão e a gente ficou muito feliz, mas depois ela foi para o hospital, né? E eu percebi ali que foi. Deus não deu outra chance para ela errar. E Deus levou ela. Mas a minha filha me acompanha de vez em quando numas situações assim, bem difíceis, né? E porque a gente está tratando ali de vida e morte. Não é fácil. É de vida e morte. Por isso eu falo com o maior carinho para vocês. Cara, cuida da sua vida espiritual. Que essa vida aqui na Terra é muito rápida, passa muito rápido. Eu tenho visto muita gente assim que não dá o mínimo valor. Existe uma batalha espiritual à nossa volta o tempo todo, o tempo todo. E se você estiver ligado em Deus, Deus vai te dar revelações. Deus vai te dar força. Deus vai te dar direções. E você vai ficar maravilhado de ver como é maravilhoso você ter um relacionamento com Ele. Então... É por isso que eu criei aquele Instagram que eu comentei com você, né? Que eu tenho, agora faz pouco tempo, não tem quase ninguém me seguindo, mas eu comecei a colocar uns testemunhos. Depois daqui o pessoal vai seguir. Eu tenho colocado alguns testemunhos ali. E qual que é o meu objetivo com esse Instagram? É fazer, compartilhar de ações práticas que a pessoa tem que fazer para viver uma vida sobrenatural. Então eu mostro ali muito sobre... milagres que Deus tem feito ainda nos dias de hoje. Eu quero mostrar muitos milagres ali. Eu quero mostrar para as pessoas que Deus, ele não tem nada que ele não possa fazer. Então, tem muita gente que está machucada hoje, tem muita gente que está fragilizada. E Deus quer que você viva uma vida sobrenatural de milagres, de testemunhos. Deus não quer que você fique contando os testemunhos dos outros. Deus quer que você viva os seus testemunhos. E foi o que eu tenho feito, né? Eu tenho vivenciado um monte de coisa. Eu quero compartilhar com vocês como fazer isso. E eu acabei criando esse Instagram para poder ajudar quem quiser me acompanhar ali. Eu acho que eu falei muito, hein? Bom, muito bacana. Ô Álvaro, agora eu queria sair do espiritual, voltar. A questão da educação das suas filhas. A gente traz muito aqui no programa a questão do alienação parental. Quando a mãe dificulta para o pai ficar com a filha. Ou... quando a mãe faz a caveira do pai para a filha. Você chegou a passar por isso? Como é que foi para você criar as suas crianças, as suas meninas, com essa situação? É, a minha ex-esposa fazia a minha caveira, né? Porque não acreditava, e o que que eu fiz? Eu procurei sempre dentro do possível colocar ela nos colégios que eu pudesse pagar, nos melhores colégios que eu pudesse pagar, sempre... Fiz por onde. Eu falei, cara, eu não posso deixar de investir nelas. Eu tendo condições, elas fizeram os melhores colégios. E Não, é difícil separar da vida espiritual, viu, Hernani? Porque não tem como. O que, que eu fiz? Cara, eu pedi o tempo todo para Deus. As duas ficaram contra mim no começo. Porque a minha ex-esposa fez a cabeça delas para elas ficarem contra mim. Aí, o que, que eu fiz? Eu vou ficar na minha. Não tinha uma hora lá que eu não tinha mais o que fazer. Eu falei, cara, eu não posso perder minhas filhas, mas eu também não posso ficar louco. Então, eu pedi para Deus me dar forças, me dar direção. E no final das contas. Elas foram amadurecendo e no final, depois de um período, as duas vieram morar comigo, as duas. Elas optaram pelas duas virem morar comigo. Eu não tenho dúvida que foi resposta de oração. Então eu não precisei fazer muita coisa. A única coisa que eu precisei fazer é me ajoelhar e pedir para Deus, Senhor, me dá sabedoria para eu criar minhas filhas, mesmo à distância, né, para me relacionar com elas à distância. E as duas vieram sem eu falar nada. As duas, pai, eu quero morar com você, eu quero morar com as duas. E tem uma que está comigo até hoje. A outra já está casada e a mais nova está comigo até hoje. E porque eu sempre procurei, apesar de todas as brigas, né? Hoje até eu falo com a minha ex-esposa, né? Hoje a gente está numa boa. Mas, cara, se você não tiver Deus, você dança em qualquer... Sabe qual que é o lance? Eu vou ter um exemplo que me vem assim, muito prático. Uhum. Se você quer lutar pelas suas próprias forças, vamos dizer, você tem uma decepção amorosa. Aí você resolve aquela situação amorosa. Aí você pensa, cara, eu tô bem pra caramba porque agora nada me derruba. Só que daí vem um outro tipo de aflição. É como se fosse um lutador de boxe. Ele aprende a defender o fígado dele. Daí ele fala, ninguém mais me derruba aqui. Agora eu sou fera pra defender o fígado. Só que vem um adversário e te dá no queixo. Aí você cai. É a mesma coisa se a gente não tiver Deus. A gente pensa que a gente tá forte pra uma determinada situação, só que vem uma outra que derruba a gente, que pode ser um problema de saúde, pode ser um problema financeiro, não é só o problema de marido e esposa, né, e mulher e filhos. Então, por isso a gente tem que estar totalmente fechado, a gente tem que estar fortalecido para a gente não ter problemas que derrubem a gente. E eu vejo hoje muita gente que fica no caminho porque acha que aquilo que eu estou falando é uma teoria, é uma religiosidade, e o cara não pratica, e eu vou vendo ficando, as pessoas ficando no meio do caminho. Infelizmente, nem todo mundo crê no que eu tô falando, né? Mas isso faz parte. Ô, Álvaro, então vamos. Já que já entramos no sobrenatural, então vamos embora. A questão de quando você acha que as coisas estavam dando errado pra você? Você acha que era alguma coisa ruim te acompanhando? Você acha que era o capeta, o espírito ruim te perseguindo? O que que era? Não, é aquilo que eu falei pra você. O mundo espiritual, ele trabalha com legalidade. Ele trabalha em cima de legalidade. Quando você não está na palavra, você está dando permissão para o mundo espiritual tocar em você. Então, se você é um cara promíscuo, se você é um cara que pratica suborno, se você faz alguma coisa ilegal aqui aos olhos humanos e também ilegal para Deus, você está fora da lei. Aqui na Terra, eu não estou dizendo que um promíscuo é ilegal aqui, mas no mundo espiritual, se você não tem o perdão de Deus, você tem a permissão, Deus permite que o inimigo te toque. Porque você está dominado pelo inimigo. Então ali você é detonado. Então, principalmente vida sentimental. Quando a gente não tem Deus com a gente na vida... Por quê? Porque o inimigo sabe que a vida sentimental é a parte mais sensível do homem. É ali que o inimigo vai tocar. Então ele não quer que as pessoas fiquem casadas. Por isso que tem tanta tentação para um homem, para uma mulher. Você está casado ali, de repente você está estabilizado. Mas daí aparece uma companheira de trabalho super sensual... Ou para a mulher aparece um cara todo galanzão, cheio de más intenções, e a pessoa tem que estar muito fortalecida para não dar uma pulada de cerca. E se você não tem esse discernimento espiritual, você está dando permissão para você ser tocado no mundo espiritual. Então tem gente que dança o tempo todo. Tem gente que dança, porque não tem essa percepção que o espiritual está ligado ao mundo físico. Não tem. E você tem que ter esse discernimento. Se você está ilegal aqui, você está ilegal lá também. E lá ele tem a permissão para tocar em você. Então é isso que você tem que evitar. Só que existe uma autoridade, que é o nome de Jesus, que ele quebra qualquer trabalho que fizerem contra você, qualquer dificuldade que fizeram, qualquer amarração que fizer contra você, não tem maior poder que o poder de Deus. Ele quebra. Ele quebra e não tem para ninguém. Qual que é a sua opinião sobre pessoas que... mexem com Umbanda, Macumba, espíritos, porque eu falo aqui no programa com alguma frequência, não, minha opinião pessoal, Não mexa com espíritos. Eu falo aqui pros ouvintes sempre. Não mexa com espíritos. Não mexa com o mundo sobrenatural. Porque isso não presta. Primeiro, porque eu nunca vi pessoas dar bem com isso. Segundo, porque é bíblico, né? O mundo dos mortos, você tem que deixar ele lá. Você não mexe. É, não mexa com espíritos. Não mexa com entidades. Não mexa com. Não faça pactos. Não faça rituais. Não mexa com o mundo sobrenatural. A minha crença, tem ouvintes que estão escutando que são espíritas. Eu respeito demais da conta. Total respeito. Mas a sua crença pessoal, como é que você enxerga essa questão de mexer com espíritos, mexer com entidades, história que você vai conversar com seu parente, essas coisas? Qual que é a sua opinião pessoal sobre isso? É por experiência, né? Aquilo que eu falei para você, eu pego a palavra de Deus de Gênesis, Apocalipse, é a minha opinião. O que está ali é o que eu vou seguir. E ali diz que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. E eu fiz uma gravação hoje sobre esse assunto. Você nem sabia sobre isso, né? Você vê como... são as coisas, eu fiz exatamente sobre isso. Deus é Deus dos vivos e não dos mortos, porque Deus fala que os mortos nada sabem. Em Deuteronômio, se não me engano, 18, Deus fala que ele se houver entre vocês, ele fala para o povo de Deus, se houver entre vocês alguém que consulte médiums ou consulte espírito dos mortos, saibam que Deus não aprova essa prática, porque Deus, ele não quer que a gente seja enganado. Deus disse na própria palavra, se você acredita que a palavra de Deus é a Bíblia, que é Deus falando com a gente, ele disse que para o homem, cabe o homem morrer uma vez só. Depois que ele morrer, uma vez só, ele vai para o juízo final. É simples assim. Então, não tem, para Deus, né? Eu creio que Deus fala a verdade, que ele nunca mentiu, que não tem reencarnação, não tem conversa com mortos, e o próprio Senhor fala através da Bíblia que o inimigo se faz de anjo de luz. O que significa isso? Ele finge que é um cara do bem, falando sobre assuntos que aparentemente dão paz para as pessoas, né? Então, só para você ter o discernimento, o que que acontece? Tudo que a gente fala aqui na Terra, o mundo espiritual está escutando. Então, às vezes você conta um segredo, vamos dizer, um segredo para um parente seu muito próximo. Só você e esse parente sabem desse segredo. Só que o mundo espiritual todinho escutou aquela conversa. Aí você, por desinformação ou por não saber, você vai consultar um médium porque você está com saudade daquele parente. O mundo espiritual escutou aquela tua conversa. Então ele sussurra naquele médico, ou ele fala de uma maneira para o médico lá, fala para ele que sobre essa conversa que só nós dois sabemos, e ele vai saber que sou eu que estou falando com ele. Aí você, pronto, você caiu na conversa do inimigo, porque ele está fazendo de uma maneira que você está pensando que você está conversando com aquele parente, mas quem está falando com você é um inimigo fingindo que é aquele parente. E eu estou falando o que a Bíblia nos mostra, e a Bíblia nos ensina. Então a minha opinião é essa. Se você, porque uma coisa é você achar que você está no caminho de Deus, e outra coisa é você estar no caminho de Deus. Jesus, ele foi muito claro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você está com Jesus, você está no caminho de Deus. Se você está sem Jesus, você não está no caminho de Deus. E não adianta, tem médiuns que fazem assim, para confundir as coisas, ele fala um pouquinho de Jesus e depois ele fala dos mortos. Cara, ou você segue a palavra, ou você não segue a palavra. Porque na última página da Bíblia, depois você pode até procurar, se não me engano, está na última página da Bíblia. Aquele que tirar um tio da minha palavra, aí ele vai sofrer as consequências. Então, se você ignorar aquela parte que Deus fala que ele é Deus dos vivos e não dos mortos, você vai ter uma consequência horrível lá na frente. Hoje eu falo com experiência que eu não duvido nunca que tenha o mundo espiritual, que tenha Deus e que tenha o inimigo. Porque eu já tive experiência com os dois, né? Eu de expulsar demônio, de... Sabe? É punk, o negócio não é brincadeira, não. É punk. E se a pessoa tá querendo brincar com o mundo espiritual, ela vai dançar. Então, por isso que eu falei para você, você tem que ter uma cobertura espiritual. O que significa uma cobertura espiritual? Deus capacitou pessoas para interceder por você, para te orientar. Se você reparar, uma coisa que eu até quero compartilhar com você e com todo mundo que está escutando a gente. Sempre que aparece um homem de Deus, uma mulher de Deus, sempre vão ter boatos sobre aquela pessoa. Que essa é uma estratégia do inimigo. Por quê? Ele quer que você não se envolva com aquela pessoa para você não se fortalecer. É como se fosse uma corrida eleitoral, quando os candidatos querem detonar a imagem do outro. Daí começam a inventar situações para que o povo queime o filme daquele candidato ali. Se mas tem gente isso, que não é séria mesmo, né, Álvaro? Edir Macedo. Mas tem gente que não é séria mesmo, né, Álvaro? Não, Edir Macedo, esse povo aí, não dá pra levar a sério. Em todos os ramos tem, em todos os ramos, não falo só na igreja, todos os ramos tem, inclusive na igreja, inclusive na igreja. Então, você, o que você tem que fazer? Você tem que filtrar, ver aquele pastor que tem dado frutos legais, que não fala só de dinheiro, que você vê que o povo ali é sério. Tem um monte de igreja muito legal, tipo Assembleia de Deus, Quadrangular, Bola de Neve, do R.R. Soares, que eu acho muito legal. Minha filha também teve um outro problema, que ela foi curada lá também. Tem cara, tem muitas igrejas sérias, igrejas bacanas que você pode procurar. E o negócio é não brincar. E aquilo que eu te falei, tem uma guerra espiritual. Então, qual que é o resumo da ópera? Você tem intimidade com Deus, você começa a orar todo dia, você coloca todos... Quando você for falar com Deus, de preferência escreve até tudo que você está pedindo para Ele. Ele quer que você peça. Então, peça sobre a sua vida, peça sobre a vida dos seus filhos, sua vida, da sua família, peça sobre todas as áreas, mas seja específico. Ó, na área financeira, eu estou precisando disso aqui, ó, quero ganhar dinheiro para montar esse negócio aqui. Senhor, o que o senhor me disse? Eu vou me dar bem com essa área ou vou me dar mal? Mas você escreve. E Deus vai te responder de uma hora ou outra, na hora que Ele quiser. Ele vai te falar, isso aqui está bom, isso aqui não está bom. Você vai começar a ter esse discernimento que Deus está te respondendo cada pedido da sua oração. Mas você tem que ir para o teu quarto, se fechar no quarto e colocar todos os assuntos diante de Deus. Se para você não esquecer, muita gente escreve. Eu, às vezes, escrevo também. Porque a gente intercede por muitas pessoas, né? Aí eu começo a falar assim, ó, a pessoa tal ali está precisando resolver a parte sentimental. Por favor, dá uma resposta para ela em nome de Jesus. Daí, dito e feito, depois de um tempo, a pessoa me responde, Álvaro, ó, legal, eu consegui resolver isso aqui. Eu falei, agora é você que tem que orar também. Não sou só eu. Você tem que ter uma intimidade com Deus, porque Deus quer te usar também. Aí você começa a ter esse relacionamento, sabendo que Deus está escutando cada palavra sua. Aí você começa a ler a Bíblia, aí você começa, a cada dia você começa a entender um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, de repente você pega o fio da meada. Você pega o fio da meada, daí você começa a ver assim, é interessante, você começa a ler uma página, de repente fica só uma frase na tua cabeça, só uma frase daquela página. Aí você começa a ver que Deus está falando com você através daquela frase. Você fala, caramba, o que significa isso aqui? Daí você começa a ver que aquilo ali vai te fazer efeito lá na frente. Uma frase que você na hora não estava dando muita importância, mas Deus estava te avisando, olha, vigia, vigia, porque estão querendo te derrubar. Sabe, alguma coisa assim desse tipo. Aí você fala, caramba, Deus falou comigo desde dali para eu vigiar. Falando nisso, quero te dar mais um testemunho rápido. Sim. Pode ser? Por favor. Uma vez eu estava um tempão sem falar com um primo meu. E aí tem para variar, Deus sempre fala muito comigo através de sonhos. Aí eu tô dormindo, assim, tive um sonho de repente que eu vejo no meio de me vejo no meio de uma estrada, um monte de carro batido. Aí quando eu olho assim, eu tô andando pela estrada, eu vejo um monte de gente morta. Quando eu olho assim, eu vejo o meu primo morto, esse que não fazia tempo que eu não falava com ele. Aí eu falei, nossa, meu primo morreu nesse acidente. E eu comecei a sentir no sonho que era espiritual o lance, né? Aí eu acordei. Eu falei, caramba, meu primo, acho que ele vai morrer num acidente de carro. Mas eu aprendi que quando você tem um sonho que é uma tragédia, não é só para você, não é para você sofrer. É para você orar para Deus evitar aquele sonho. O que Deus está fazendo? Ele está mostrando para você o que está armado no mundo espiritual que vai acontecer se você não fizer nada. Então é para você evitar aquilo. Você tem que orar e fazer por onde para que aquele acontecimento não se realize. E no dia seguinte, quando eu acordei, a esposa do meu primo, a ex-esposa dele, ligou lá para casa para falar com a minha mãe. E, só que eu estava meio brigado com esse primo, eu não tava falando com ele. Eu falei, caramba, eu sonhei com ele ontem, a mulher dele ligou para minha casa hoje. De repente minha mãe me fala assim bem alto, filho, atende o telefone aí, que a fulana vai passar para você um endereço aí. Anota o endereço que ela vai te passar para mim, por favor. Aí antes de eu pegar o telefone, eu falei, senhor, eu conto o sonho ou não conto o sonho? Por favor, me responde através da Bíblia. Por favor, me responde. Em nome de Jesus, me responde. Aí eu abri aleatoriamente. Aí saiu a palavra assim. O profeta teve um sonho, conte o sonho. Olha só. Aí eu contei para a mulher o sonho. Eu falei, ó, aconteceu isso, isso. Ela falou, nossa, ele vai acreditar sim, ó. Sabe por quê? Ontem ele tomou todas e saiu, quase que ele bateu com o carro. E como ele sabe que você não brinca com essas coisas, ele vai tomar cuidado, sim. Eu tenho certeza que ele vai parar de abusar. Aí, 2 dias depois, eu tive um sonho que ele estava fora de perigo. E eu vi que deu certo de eu ter contado o sonho e de ter orado, né? Porque Deus me mostrou através de um outro sonho que ele tinha saído do perigo. Então, são experiências que você, que se buscar a Deus, você vai começar a ter também. Sobre parentes, por exemplo. É que eu não paro de falar a experiência. Se você não me contar, eu vou ficar falando a noite toda aqui. Não pode falar. Outro dia eu estava em casa, de repente eu escuto minha filha falando assim, socorro, pai, socorro, socorro. Eu falei, nossa, e quando minha filha estava dormindo no outro quarto. Eu falei, nossa, Deus está me mostrando que vai acontecer alguma coisa com a minha filha. Aí na mesma hora eu já me ajoelhei, Senhor, por favor, em nome de Jesus, evita aquela, livra minha filha desse problema, livra ela desse problema. Nem sabia o que era. Aí falei para minha filha, olha, Deus me avisou que você vai ter algum problema, mas já está livre desse problema. 2 dias depois ela pega um carro de aplicativo e ela fala pro rapaz assim, ó, quero parar ali naquele lugar. E o cara começou a parar o carro e de repente o cara não parou mais o carro, o cara começou a andar com o carro. Ela falou, moço, eu tô querendo parar aqui. E o cara não parava. E o cara começou a andar, e o cara já tentou, e eu creio que ele ia fazer alguma coisa não legal com a minha filha, né? E só sei que a minha filha, de repente, ela começou a olhar em volta, ela só viu armas apontadas pro motorista. Era a PM que viu que ela estava tentando sair do carro e ela não conseguiu sair do carro. Caraca! E o PM parou o cara e prendeu o cara. Então, por isso que eu falo para você, não é religião, é relacionamento. Se você quer ter esse tipo de relacionamento, onde Deus te dá a direção para o que você tem que fazer, é aquilo que eu falei para você, é buscar ele com todas as suas forças. E você vai começar a viver o sobrenatural de Deus. Eu falei muita coisa para você, mas tem muito milagre aí para testemunhar que eu vou compartilhar com quem me acompanhar aí no Instagram, senão as pessoas vão cansar de escutar minha voz aqui. Bom, vamos lá. Álvaro, últimas perguntas. Com relação ao seu pai, você não tem vontade de fazer um documentário ou um filme sobre a história dele e pessoas chegaram a procurar você sobre isso? Já, antigamente não, quando há uns anos atrás, não sei se você lembra, o Guilherme Fontes, aquele ator da Globo, que é produtor também, certo. O filme Chateau, não sei se ele ainda tem uma produtora. Quando o Brasil fez 500 anos de história, a Globo News, não lembro se era a Globo News, acho que era a Globo News, eles fizeram uma série chamada 500 anos de Brasil. E para cada área, literatura, teatro, e música, eles pegaram um personagem para retratar, simbolizando os 500 anos de história do Brasil. E eles, na área de esportes, eles fizeram uma pesquisa e tinha dado Pelé em primeiro lugar, Garrincha e meu pai em terceiro. Eles falaram assim, Pelé todo mundo já sabe o suficiente, Garrincha também todo mundo sabe o suficiente, e o teu pai não é todo mundo que sabe o suficiente. Aí fizeram um documentário sobre meu pai, 500 anos de história do Brasil. E foi um documentário muito legal, e eu fiquei muito feliz. Então, um documentário já... E tem várias reportagens, a TV Cultura já fez também um documentário sobre... Mas peraí, Álvaro, onde que a gente vai achar esse documentário? Pô, os ouvintes vão querer ouvir, assistir. Então, eu não sei, deve estar na Globo News, né? Porque o nome do documentário é 500 anos de história do Brasil. Eu sei que foi na Globo News que passou isso. Eu não lembro como é que é aquele serviço da Globo de streaming. Como é que é? Deve estar lá. E inclusive um amigo me perguntou isso recentemente. E uma vez eu fui falar também com um diretor de cinema, que ele estava pensando e tinha feito a história do Heleno de Freitas, né? O filho do Rubem Fonseca, que morreu... Que ficou muito bom, inclusive. Eu também achei muito legal o filme. Eu falei para ele assim, até comentando com ele assim, eu falei, cara, se fizer o filme do meu pai com essa qualidade que você fez do Heleno, vai ser muito legal. Ele também concordou, só que ele já fez o filme do Heleno, né? Daí se ele começar a fazer do meu pai, só vai ficar tá fugindo a palavra. Como se o cara só fizesse filme de futebol, né? Eu creio que se alguém algum dia fizer a história do meu pai, vai ser legal, porque ele tem muita. É uma história muito rica, bem, bem interessante para mostrar. Mas documentário já teve. Uma vez também me ligaram, não sei se você lembra do Canal 100, aquele programa. Sim. Que tinha. O filho do produtor do Canal 100, ele fez um filme sobre o Flamengo. Que deixa eu me lembrar como é que é o nome do filme, não me lembro agora. Esse tem na internet, mostra os trechos que o Almir jogou no Flamengo e ele mostra a mítica briga lá de 66 contra o Bangu. Ele me chamou e falou, Álvaro, é o seguinte, eu tô fazendo um filme sobre o Flamengo e o Silva participou. Aqui pra gente, a gente vai lançar o filme aqui, eu queria que você participasse. Eu fui, até a festa foi naquele antigo bar que o Romário tinha na Barra, que deu uma confusão lá dele fazer aquelas caricaturas do Zagallo. Do Zagallo? Eu fui lá, teve a festa, o Júnior tava lá, eu acho que o... Tava foi muito engraçado também que tava aquela cantora, Sandra de Sá, ela me confundiu com algum amigo dela, ela me abraçou, me beijou, falou, cara, há quanto tempo a gente não se vê e tal. E eu nunca tinha falado com ela anteriormente, eu não quis repetir ela. Caramba, cara. E é isso. Mas, então, eu acho que se alguém um dia resolver fazer algum documentário, um documentário já teve, né? Mas fazer um filme tipo o Heleno vai ser uma história bem legal de se mostrar. Vocês têm um mini acervo aí das coisas do Almir? Vocês têm vontade? Porque a filha do... Filha de consideração, não é filha mesmo do Barbosa, queria fazer um mini museu, um acervo da história do Barbosa. Você não tem vontade de fazer um acervo, um lugar de lembrança do Almir? É, eu tava pensando em fazer isso. Eu tenho muito material, muita fotografia, né? Outro dia, eu mesmo liguei pro museu do futebol aqui, fica no Pacaembu. Eles tinham, eu falei, ó, tenho muita coisa para digitalizar, eles ficaram de mandar alguém lá em casa para fazer isso, mas depois não tocaram mais no assunto, mas seria muito legal se eu colocasse na internet, porque tem muita gente que gostaria de ver, tem muita foto bacana, muita coisa legal, sim, para mostrar. Seria bacana, sim. O pessoal ainda liga muito para você, Álvaro, os boleiros, a turma, ou não? Ninguém mais liga para vocês? Eu não tenho mais... eu vi um comentário seu que você comentou que o Santos estava mais de 10 anos sem ligar para vocês. Ah, não, mas é também que a gente muda de telefone, né? Às vezes você muda de telefone e o pessoal perde contato. Mas o Santos sempre foi um time muito, muito presente. Inclusive, eu sou santista. Eu sempre fui sempre muito bem recebido no Santos. É um time que eu tenho muito carinho. Os times que meu pai passou, todos eles... quando falam comigo, assim, tem muito carinho, Flamengo, Vasco, sempre são lugares assim onde a gente é muito bem recebido, entendeu? Oh, bacana, cara, bacana. Álvaro, quem quiser conhecer você, bater um papo, te mandar uma mensagem bonita, conversar sobre espiritualidade, onde que são os lugares que vai te encontrar? O Instagram que a gente vai deixar aqui na descrição, qual outros lugares? Vamos lá. Basicamente é o Instagram. Eu sou em rede social, eu tô aprendendo agora. De vez em quando eu faço umas bobagens nas redes sociais, né? Então eu não quero fazer muita bobagem. Eu vou criar também um canal no YouTube, mas por enquanto é só Instagram, né? Se a pessoa me seguir lá, eu creio que a pessoa vai gostar das experiências que eu vou compartilhar. Se a pessoa seguir o que eu tô falando, ela vai ter experiências maravilhosas para contar também. E eu vou ficar muito feliz de estar dando essa direção para as pessoas, né? E é por ali é o caminho para me encontrar, pode me chamar no direct, te mandar mensagem ali, eu sabendo, às vezes até me atrapalho de responder ali errado, a pessoa tem que também me dar uma colher de chá ali, de se eu apanhar ali para responder, mas é por ali tem, que a gente vai. Tem alguma igreja que a pessoa pode te encontrar? Então, a igreja é o seguinte, porque a minha igreja é muito pequenininha, a minha igreja atualmente ela está no Guarujá, numa ilha de Santa Cruz, né? Inclusive hoje eu fui aqui atender um casal lá com a minha irmã que fundou a igreja, é uma igreja Missão Mundial, Evangélica Missão Mundial, uma igreja bem pequena, a gente tem, ali é um lugar assim, bem remoto, né, então é o lugar onde as pessoas, basicamente só do local que frequentam, né, mas eu sou tipo um pastor itinerante, então eu vou em vários lugares que me chamam, né, então eu moro em São Paulo, de vez em quando eu prego numa igreja africana que tem ali, que se chama Peculiar em Cristo, né? Até em inglês, né? Peculiar em Cristo, que ela fica na... Eu esqueci o nome dali, é perto da Folha de São Paulo, mas se você entrar no Facebook, tem o endereço deles ali, Peculiar em Cristo. E eu também vou na Quadrangular, na sede da Igreja Quadrangular, quando estou em São Paulo, aos domingos, fica na Praça Olavo Bilac, ali domingo, 6 horas da tarde, se você chegar ali, você perguntar pro Álvaro, a maioria das pessoas me conhece ali. E é isso, mas eu acho que a pessoa, se alguém quiser falar comigo, o mais fácil contato vai ser pelo Instagram mesmo, e eu vou ter um prazer de receber todo mundo que quiser falar comigo ali, entendeu? Muito bacana. Ô Álvaro, você poderia dar um último agora, finalizar agora, fechar a entrevista, um último mensagem para os ouvintes que tiveram que crescer sem o pai, ou então que estão, que o pai é ausente... Pai alcoólatra, pai drogado, pai que não tem interesse, pai que sumiu. Quais o recado que você tá agora? Vamos fechar agora, conclusão. Fecha a entrevista agora. O que você tem para dizer para essas pessoas que estão te ouvindo e te ouviram até agora? O que você gostaria de dizer? Olha, vocês viram desde no começo da entrevista que eu tive a experiência de ter um pai assassinado. Então, tive a experiência de ter um pai ausente depois dos meus 11 anos de idade. E depois, eu tive a experiência de ser um pai um pouco ausente devido à separação da minha filha, das minhas filhas, né? Então, o que me deu paz, o que me deu solução foi Deus. Se você não tiver Deus, você não vai ter paz. É simples assim. Então, se você não tem, o que eu aprendi? Se você não tem condições de fisicamente atender aquela demanda, coloca na mão de Deus que ele vai conseguir te responder acima da tua expectativa. Ele vai te dar paz de espírito, ele vai te dar aquela paz que ultrapassa todo entendimento, ele vai te dar força, e ele vai responder a sua oração, e você vai ficar feliz, né? Então é uma troca, Deus vai ficar feliz de escutar a sua voz, e você vai ficar feliz de ver Deus te respondendo, e é maravilhoso. Então eu creio que não foi por acaso que a gente está tendo essa conversa, eu, o Enani e vocês que estão me acompanhando por aqui, porque eu aprendi que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Cada um que está escutando essa entrevista, essa conversa, é porque Deus quis que você escutasse, e ele quer fazer com que você tenha uma vida e que nada nem ninguém te derrube. Então, a única coisa que você tem que fazer é colocar em prática aquilo que a gente conversou até um pouco rapidamente por aqui, né? E se vocês me acompanharem aí no Instagram, eu vou falar mais coisas e eu creio que vocês vão ficar cada vez mais fortalecidos. E quero agradecer você, viu, Enani, pelo carinho, pela atenção, pela maneira como você conduziu a entrevista. Não te conhecia, virei seu fã, vou te acompanhar. vou te acompanhar, achei muito legal o teu jeito de tratar, o teu jeito bem detalhista, bem cuidadoso, muito legal. E parabéns aí pelo grupo que você tem. E eu quero que você também faça muito sucesso aí, cada vez mais. Amém, muito obrigado, muito obrigado. E vai dar tudo certo, e sigam lá o Instagram, vamos dar uma força lá. Quero dar uma fortalecida lá pra gente representar e pra vocês poderem tirar outras dúvidas, pessoal que tiver alguma dúvida, perguntar alguma coisa, é uma oportunidade de ouro, aproveitem. É isso aí, meu irmão, eu te agradeço mais uma vez, viu? E um grande abraço pra vocês todos aí, todos vocês que me escutaram aí, que Deus abençoe vocês cada vez mais, em nome de Jesus, tá bom? É isso aí, Álvaro, é isso aí, ouvintes, e falou! Um grande abraço a todos, que Deus abençoe a todos vocês aí. Fique com Deus. Desistir. A força que existe dentro. possibilidades.